Fermata Podcast. Música com um toque a mais. Caros ouvintes, aqui quem fala é Léo Oliveira e estamos começando mais um Fermata Podcast. Eu hoje estou com ele aqui novamente, Leandro Pereira. Opa, vocês têm um baita do mau gosto, hein? Tá falando isso pros ouvintes ou pra gente? Essa aqui é... Pra todo mundo. Pra todo mundo, né? É, lógico. Todo mundo gosta, menos eu. Todo mundo gosta, menos eu, exatamente. E também tem a presença de um convidado especial pela primeira vez aqui, diretamente do Plataforma Cast, Nissim Lemos. Fala, pessoal. Tudo bem? Aqui é o Nissim e a única música dos Beatles que presta é House of the Rising Sun. Ai, não, não. A gente terá uma treta incrível aqui, cara. É uma treta grande. Eu acho que o Léo não entendeu, né? Né? E diretamente lá do podcast Curva de Rio, temos a presença do Matheus Mantuan. É, isso aí, tem a minha presença. Desculpa qualquer coisa, já vou avisando. E vocês estão errados, mas valeu. E hoje a gente tá aqui nesse episódio especial pra fazer com que as pessoas nos odeiem. Porque a gente vai simplesmente pegar tudo que a galera ama e vai falar que é uma merda. Porque é verdade, tem muita coisa que o pessoal idolatra pela internet, pelo mundo afora, e que não é tão bom assim quanto a galera diz. Então aqui cada um fez as suas listinhas e cada um vai falar uma banda ou um artista que todo mundo ama, menos... a pessoa, menos eu. Então o nome do episódio é Todo Mundo Ama Menos Eu. Mas antes de entrarmos nesse tema e começarmos as tretas, vamos para os recados. Antes de irmos para o episódio, eu tenho que lembrar de dar aqueles velhos e clássicos recadinhos aqui. Primeiramente, lembrando as nossas redes sociais, tanto o nosso Twitter quanto o nosso Facebook, para você acessar lá. É só pesquisar Fermata Podcast ou digitar arroba fermatapod, twitter.com/fermatapod ou facebook.com/fermatapod. E você também pode mandar e-mail dizendo opiniões do que você achou dos nossos episódios, dizendo as bandas que todo mundo ama menos você e dizendo opiniões de temas, opiniões de pautas, sobretudo aqui, sobre todos os episódios que já lançamos aqui. Até agora é só mandar um e-mail para fermatapodcast@gmail.com e você pode indicar uma música que a gente toca enquanto lê o seu e-mail. Também lembrar que nós temos um perfil no Spotify onde colocamos todas as playlists dos episódios, com as músicas que tem no episódio. Por exemplo, a desse episódio vai estar aí no post, então não deixa de seguir. E lembrar que o portal Cultura Nerd Geek não é feito de apenas um podcast, e sim vários. Até agora tem até novidades no portal, por sinal, aguarde que nessa sexta-feira teremos novidades. Mas hoje eu vou indicar um podcast pra vocês aqui do portal, que é o Elias. O Elias, que é um podcast feminino, só feito por mulheres aqui do portal. Por sinal, a apresentadora é minha digníssima esposa, que está lá apresentando. Então ouça o Elias, que é um podcast bem bacana, com um papo muito divertido e muito legal. E se você gosta dos conteúdos que são produzidos aqui pro portal Cultura Nerd Geek, você pode colaborar se tornando um padrinho e ajudando com que isso cresça, com valor acima de R$1. Temos várias pessoas que até comentaram aí, que são sempre padrinhos. Agatha Gonçalves, Pensador Louco, e uma galera, o Vaney Anderson, todo mundo tá sempre colaborando e nos ajudando aqui. Então se você puder doar esse mais de R$1, isso já vai ajudar demais. Mas caso você não possa, ajude compartilhando os nossos episódios, porque isso é uma forma de ajudar a divulgar nosso trabalho, e vai que o seu coleguinha não conhece nosso conteúdo, ele acaba conhecendo e acaba divulgando, se tornando padrinho também, e isso vai ajudar demais a gente, beleza? Antes de ir na leitura de e-mails, eu esqueci de falar que tive uma andança na podosfera, que eu participei lá do episódio do Plataforma Drops falando sobre o diretor de cinema James Wan, que por sinal ficou um episódio excelente, vai estar o link aqui no post, é bem legal, o Plataforma Drops lá do nosso querido Bertz, então ouça, vai estar o link aí no post. E é isso, eu já falei demais por hoje, vamos pro episódio e tchau! Começar essa treta aqui com um negócio já que vai dar briga. Rock inglês é uma bosta no geral. Que isso? Que isso? Nossa, não. Deixa eu te derrubar. Não, derruba se for homem. Não, eu tô brincando. Mas, sei lá, você escolhe, afinal de contas, você é livre, você escolhe o que você quer ser sempre. Mas, cara, eu não tenho paciência alguma, cara. O punk rock britânico é uma bosta, o heavy metal, o metal, o prog. Cara, com exceção da cena pós-punk, cara, que eu já falei aqui no Fermata, no pouco espaço que eu tive oportunidade pra poder falar, e eu falei de Dizzy Mary Chain e é muito foda. Mas fora isso, cara, é tudo muito enfadonho, repetitivo, e a galera é muito virtuosa e me enche o saco. Puta okay. Que pariu, cara. Yes é foda. Deve estar com raiva de você. Cara. O Yes, o Rolling Stones, os Beatles, o The Kinks, o Eric Clapton. Nossa, velho, não. O não, Queen. Você só tá errado, cara. Não, existem inúmeras exceções, sim. Mas, cara, vocês citaram pontos totalmente fora da curva, cara. Coisas que não são relatadas, como... Não, cara, eu quero um exemplo. Me dá um exemplo. Vem com esse exemplo que eu quero ver a galera te... É, vamos lá. Cara, falando de cara, de prog, por exemplo. Progressivo, você tem toda uma leva de bandas que são extremamente iguais e são cansativas. Não sei, cara. Genesis, Pink Floyd, eu sei que não dá pra colocar na mesma panela, mas é chato pra caralho também. É essa a questão. Eu espero que pessoas não me julguem aqui, porque a ideia é essa. Não, me julguem, tô zoando. Não, estamos aqui pra isso, cara. Senão, se não fosse pra julgar, eu nem gravava essa merda. Teria gravado, assim, sei lá, a parte sobre... do Genesis, ele tá na minha listinha aqui, mas na fase Peter Gabriel. Exato, cara, o Phil Collins é foda. Mela cueca pra caralho na carreira solo dele e tudo, mas no Genesis ele fez um bom trabalho. Mas, enfim, quando eu olho pro rock inglês, quando eu digo rock inglês, você pega, assim, tem muitas bandas, cara, que são todas dentro do mesmo formato, aquela coisa quadrada e padrão. Então, assim, o que a gente tá falando de pontos fora da curva aqui, você tem Beatles, tem Rolling Stones, Queen e uma ou outra, assim, mas fora isso é tudo muito igual, cara, é tudo muito repetitivo. Você, sei lá, você pega o Oasis e qual é a banda rival do Oasis da mesma época? Não, cara, dos malucos do Gorillaz, eu não vou lembrar o nome. Mas assim... Sim. Blur. Isso, assim. Cara, é tudo muito igual, não tem uma identidade, cara. Você pega Radiohead com uma porrada de bandinha indie, é tudo muito parecido e me cansa, cara. Não, é que você tá falando rock inglês, de fato. Quase tudo que você falou eu também acho uma merda. Só quando eu penso rock inglês, eu não penso neles, entende? Esse é o ponto. Também. É mais ou menos aconteceu agora. Eu gosto de The Who, Sabá, Motorhead, então... Então, quando eu penso em inglês, eu vou pra esse lado. Não pro Mela Cueca de Bosta que você acabou de citar, de fato. Exato, realmente, Oasis, Radiohead, Beatles, uma bosta absurda, tudo isso. Então, caralho, é justificado. Isso, cara. As bandas citadas são bandas universais, saca? Pô, Motorhead, Queen, Black Sabbath. Por exemplo, eu não curto muito heavy metal no geral, assim. Mas, cara, Black Sabbath pro serviço prestado, cara. Led Zeppelin, com mesmo mesmo com todas as milhares de cópias e de plágios etc. Assim, cara, é uma banda boa, mas que, tipo, um, dois discos, uma outra música, assim, e de resto, cara, é igual a AC/DC, desculpa, estou tomando a frente aqui. Caralho, eu quero ser aquele que traz a discórdia, mas, cara, AC/DC eu acho que, assim, é tudo muito igual, da primeira música à última do disco, você bota pra tocar, é tipo, cara, é igual ouvir o Nerdcast, tá ligado? Você dá play ali e fica em segundo plano, quando você percebe, acabou e não mudou a sua vida, sabe? É, mas nem toda música é pra mudar a vida, né, velho? Não seria esse o sentido da música e de todas as coisas? Não, cara, é só um negócio seu, não é demais. Tua vida. É só você sentar eu e ouvir mais, se divertir. A música não vai mudar sua vida, nenhuma música, cara. Pode acontecer de mudar, você já discorda. Mas toda música tem que mudar a sua vida? Não, ok. Mas, não, então, AC/DC é mais pra ser divertido, né? É pra se divertir. Não gostou da fórmula, não gosta da banda inteira mesmo. E aí acho que o Nissin não gosta da fórmula desse AC/DC, né? Eu acho que ser repetitivo não é um problema, eu até gosto de ser repetitivo. Se for bom, eu prefiro que não mude. Eu gosto pra caramba de AC/DC e não importa que eles não mudem durante 15, 16 álbuns. É. Em geral, se eu não gosto da banda, eu não gosto e por isso eu não vou ouvir as outras músicas. Eu não sou masoquista, eu não gosto de tal banda, então eu vou ouvir a discografia inteira pra ter certeza que eu não gosto. AC/DC é o oposto, eu gostei do primeiro até o último. Ser repetitivo ou não, não é um problema pra mim, pelo menos em termos de música. Às vezes é pra mim mesmo, depende. Depende muito da situação também. Mas, Anissim, você ouve uma música e você fala, isso é rock inglês? Cara, no geral, não, né? Mas quando me veio à cabeça, eu não formulei de forma precisa. Porque, assim, dentro da cena punk rock, você tem bandas extremamente iguais. Dentro do rock progressivo, dentro do indie, do mela cueca, do metal, dentro de tudo, assim, você tem muita coisa igual, sabe? Muita coisa sem identidade. Então eu acabei... Mas isso, cara, isso é algo que eu especifiquei, mas é geral. Tipo, cara, a cena rock and roll do Brasil nos anos 80 é idêntica também. Você pega ali Legião, Barão, Biquíni Cavadão, Capital Inicial, todas as bandas são muito iguais, com uma mesma proposta, por assim dizer, e não é de tudo ruim. Inclusive, eu curto pra caramba. Ok, é aquilo, né? É uma opinião. É uma opinião. Quando você falou que Pink Floyd é chato, né? Eu falei, pô, mas Pink Floyd é tipo... São quatro bandas ali. Tem quatro fases bem diferentes, né? Tem bastante coisa pra ver se gosta ou não. Eu concordo achar chato. Eu gosto muito, mas... Mas, né? Ok. Mas é aquilo, né? O que você falou, você não tirou muito tudo. Mas, Mantô, me diga uma aí que você reitera, uma banda que você é um artista que você não curte nem um pouco as músicas. Bem, já que a gente tá no rock inglês, eu queria dar um pulo rápido lá, porque é uma banda tão merda que eu achava nem perder muito tempo. E como a gente tá mais ou menos na Inglaterra, vou dar um pulinho na Irlanda e falar o quão bosta é o U2 em relação ao resto do mundo. Tá na minha lista, cara. Cara, é meu primeiro da lista. Então eu acho que esse daí é o concurso, não temos nem o que falar aqui, sabe? Não, mas eu quero saber o argumento dele. É, qual o seu argumento? Eu tenho que argumentar só contra o U2, cara, sério mesmo. Por quê, cara? Por que você não gosta de U2? Tá, a música eu sempre achei chata, dependente de qualquer fase, sempre achei uma merda absurda. E é aquela coisa, não é nem de que eu entendo tecnicamente, não, eu simplesmente acho chato. Sabe quando você ouve, você imagina que a pessoa está... A música, como é que chama com a pessoa? Pretenciosa. Uhum. Ela sempre começa que parece que você vai ouvir um bagulho foda, mas não é hora nenhuma. Não, daquilo, é só e mela, é só YouTube. Admito que tem junto, não tem junto um detalhe, que é que o Bonovox é uma das criaturas mais odiáveis do mundo, de fato. Verdade. E ele é o Dinheiro Preto irlandês. Exato, muito bem observado. Eu acho que tem sim a ver com música, o fato do cara ser chato, porque ele tá na banda, então eu posso julgar isso junto com a música, não é um problema, eu tenho esse direito. Então coloco sim. A grande merda humana, que é o Bonovox, como cereja no bolo do porquê o tio é tão chato. Eu sei que meu irmão adora o tio e ele ficou falando tão bem quando ele foi no show, e eu tava tipo, ah, então o palco gira. Ah, legal, tipo, tá, ah, né? Legal. Uau. Que incrível, que incrível. Mas o tio, todo mundo aqui concorda, né? É uma bosta. Tipo, não é uma bosta, eu não acho uma bosta, só é chato. Não é aquela música horrível de se ouvir. Não, cara, eu ele, realmente ele tenho dificuldade. É bom. É, essa é uma das que eu mais tenho. Cara, eu acho que o Bono canta de um jeito, cara, que ele parece que tá forçando a voz. Sabe aquela coisa assim? Meu Deus, ele não tem uma boa voz. É, propaganda enganosa é isso, cara. Queria deixar claro também um detalhe sobre o U2, que pra dizer que não tem nada de bom no U2, o guitarrista, o The Edge, que não acha ele tão bom também, tem duas coisas legais. Ele fez a trilha sonora do Missão Impossível, que ele não criou, ele só interpretou. Não é tão difícil, eu consigo fazer aqui, sim, tranquilo, mas é um ponto positivo, pelo menos. E tem um documentário com ele, o Jack White e o Jimmy Page, três pessoas que eu não gosto, que é bem legal, que chama It Met Load, que fala sobre a história da guitarra, que também é bem legal. Mas eles são três pessoas que eu não gosto fazendo uma parada legal, então é bom dar aqui o ponto pra eles. Acho que tem Netflix da vida, se não no YouTube. Já estou a todo volume no Brasil, conta a história da guitarra, é bem interessante, ele tá lá falando um pouco sobre isso. Então, pontos positivos do YouTube, vamos lá. Cara, uma parada, eu vou puxar uma aqui, já que estamos falando de banda inglesa, né? Eu vou falar de uma banda de rock inglês que é muito idolatrada, mas que eu não acho isso tudo, sabe? Eu não acho isso tudo. E tem uma música dele que me enche o saco, que eu acho muito irritante, que é The Police, cara. Eu simplesmente eu gosto. Nossa, não consigo curtir The Police. Tipo, assim, eu escuto de boa, tipo assim, se tocar eu escuto, mas não é nada que eu não entendo o pessoal amar essa banda. E principalmente uma música, que é uma música que me dá, tipo, raiva, do quanto que ela é repetitiva e chata, que é Every Breath You Take, cara. Que essa música, eu tenho um problema sério com ela. Porque, cara, era repetição o tempo inteiro, cara. Era tipo, ela cria um modelo, né, que de nota, né, tipo um arpejinho de leve, que tan tan tan tan tan tan tan tan, e cara, fica isso, do início até o fim, não tem uma modulação, e tipo, dá um minuto de música, você fala, pô, vem alguma parada diferente, sabe, e não vem, fica nesse tempo inteiro, eu falo, caralho, muda, o que que vem agora, vai vir alguma coisa divertida, não, e fica nessa porra, meu Deus, cara, eu tenho um problema sério com essa música, eu peguei ainda mais raiva depois do dia que eu tive que tocar ela, porque tocar ela no baixo, tipo, se torna mais chato ainda, sabe, tu fica 13 horas fazendo a mesma merda, ah não, velho, eu não tenho paciência, pessoal. Mas... gosto muito de The Police. Pensando pelo lado positivo, o Sting serviu como inspiração pro Alan Moore criar o Constantine, né, cara? Exatamente. Então, temos um ponto positivo. Não, mas o Sting é foda. Eu gostei do último álbum do Sting, me amarrei e tal, mas eu sei lá, o The Police não me chama muita atenção, cara. Mas essa música é, tipo, a minha raiva. Não é a banda, é mais a música em si, sabe? Porque essa música eu tenho muita raiva. Eles eram uma banda que tinha muita energia, assim, sabe? Onde eles estavam, eles agitavam muito. Eu acho que essa música, ela, na época, assim, ela era meio que um... Cara, ela realmente foi um hino, assim. Ela tocou demais naquela época, ela não parou, né? Era uma baladinha, né? Era baladinha do cacete, né? Tipo... É, nossa, eu lembro que eu gravei uma fitinha, eu ficava ouvindo essa música direto. Nossa, ok. Eu não consigo. Não consigo, eu escuto uma vez e já tô dormindo. Mas ok, não vou entrar em muitas tretas. A minha lista, ela começa com a banda que eu mais odeio de todos os tempos e que todo mundo fala que é foda e tal, o Kiss. Cara, eu odeio Kiss, cara. Eu odeio Kiss, cara. Eu não consigo entender como alguém gosta de Kiss, cara. Não, mas, tipo assim, começa não gostar alguma coisa. Não gostar uma coisa. Agora, odiar é muito alto. Mas por que tanto ódio? Me explique. Cara, vocês falam de música repetitiva, cara. É extremamente repetitiva. Aí eles estão lá cantando. Quando é pra acabar a música, eles entrada triunfal, sabe aquela coisa de tipo, a música foi feita pra ser um clássico? Uh-huh. Só que ela me entrega isso logo no começo, sabe? Então eles estão lá cantando o refrão milhões de vezes e o volume tá baixando. Aí quando baixa todo um forever, aí não, você troca, God gave rock and roll, é sempre a mesma coisa, cara. Eu acho muito chato. Estou brincando. Não, caralho, mano. É, você sabe que não é. Cara, eu odeio Kiss, cara. Eu odeio tanto Kiss que a música Radio Gaga do Queen, eu odeio também, cara. Porque ela tem a mesma coisa, cara. Quando era pra acabar, all we hear is... Nossa, cara, é muito chato, cara. Deu pra ver com esse negócio. Eu vou ser sincero, não tenho como defender, porque eu não curto tanto, cara. Eu já tentei ouvir um álbum, mas não vai, não desce. Mas não tem esse ódio, não. Só acho chato, apenas. Eu recomendo o Creatures of the Night, se eu não me engano. É um bom disco, assim. E o Kiss, como o Pink Floyd, né, que o Leandro disse, é uma banda, assim, que ela oscila muito, né, de acordo com a formação e o gênero. Então, eles têm muito do hard rock, do glam rock, eles têm uma fase meio prog, tem umas variações assim, funk, que, né? pode ser que alguma coisa acabe te agradando, assim. E eu, se eu não me engano, é o Creatures of the Night, que é um dos poucos discos que eu peguei pra ouvir e curtir. É, muita gente me fala assim, eu já tentei gostar de Kiss, de verdade, assim, quando era moleque eu peguei disco, aí eu falei, não, eu tenho que gostar disso aqui, aí eu peguei o disco da época que era Rock and Roll Circles, um negócio assim, Psycho Circles, meu Deus do céu, cara, como aquilo é chato. É igual o meu problema que eu tinha com o Iron Maiden, porque eu conhecia mais as músicas mais famosas do Iron Maiden, tipo Fear of the Dark, The Number of the Beast, até que Olha, The Number of the outra banda inglesa de merda. Cara, então... Iron Maiden, de fato. Então, cara, eu gosto muito de Maiden. É. Então, eu não gostava, tipo, as músicas mais famosas, as que eu mais tocava, eu sempre achei muito chatinho. Mas aí eu comecei a ouvir, preparando os detalhes, e peguei uns álbuns mais antigos pra ouvir, eu achei foda pra caraca, sabe? Tipo, o Power Slave deles é fantástico. Recentemente eu tava ouvindo muito Power Slave, um álbum muito bom, e tipo, então... Depois que eu parei pra analisar a carreira deles, eles foram bons durante um período, sabe? Apesar de as músicas mais famosas, Devil Dead Man Do é chata pra cacete, um monte de música é chata pra cacete, mas se você for pegar... Muito repetir. Se você for pegar Power Slave, se for pegar... A última música do álbum Power Slave é fodaça... O Wasting Love é uma puta baladinha foda também, não tem como não afirmar, cara, a música é muito boa, mas no geral, assim, Iron Maiden é bem chatinho. Tá, das famosas sim, das outras não. Eu vou ser sincero. Peraí, você não gosta das famosas? Eu não gosto das famosas, as que tocam e o pessoal fala, caraca, Iron Maiden, isso, sacou? O meu problema é com as top, as que todo mundo escuta, sacou? Mas é porque te cansou de tanto tocar? É talvez. Porque ele é cara, hipster. The Trooper eu acho muito irrepetitiva, sabe? Tipo, The Trooper eu acho chata pra caramba, Devil Dead Man Do, tem um monte de música muito chata, eu não lembro mais agora, Fear of the Dark... As mais famosas, a Run to the Hills. Isso. Cara, eu primeiro contato com o Iron que eu tive foi com uma coletânea que é o Best of the Beast. Uhum. É basicamente tudo isso, assim, que você citou, e eu ouvi aquilo até estragar o CD, cara. Eu devo ter ficado na boa, cara. Era numa época, assim, que eu tinha pouco acesso a comprar discos e tal, assim, não consumia muita coisa, então o que chegava até mim foi meu tio que comprou, cara. Ele viajou e trouxe uma leva de uma porrada de CDs, assim, e o Best of the Beast foi um dos meus favoritos por muito tempo. Talvez seja um pouco por aí que eu acabei tomando um nojinho, assim, porque... É, de tanto ouvir, né? Cansou com o tempo, mas... Eu também ouvi muito na época do Fear of the Dark, na época do Rock in Rio, que eu era criança, eu gostava, porque na Fear of the Dark entrava o Ed do show do Rock in Rio e tal. Eu vi muito aquele vídeo, eu tinha gravado em fita aquela porra, então eu devo ter enjoado dela por causa disso. Mas era uma banda que eu tinha um puta preconceito até, sei lá, uns 5 meses atrás, mas daí eu parei pra ouvir a carreira deles, tipo, me agradou. Meu problema era não ouvir, e sim só ter conhecido as famosas, entendeu? Então, muitas coisas podem ser citadas aqui que às vezes se a gente parar pra ouvir outra parte, parte da carreira a gente pode acabar gostando. É igual tu falou com o Kiss aí. Eu nunca ouvi o Kiss a fundo pra curtir. Não, Kiss. É. Não tem nada de bom no Kiss. Tá, ok. O Vaca, esses dias, o Paulo Vaca, ele me passou a música, ele falou, ouve isso aí, você vai gostar. Eu ouvi, eu falei, cara... Que bosta. Eu gostei. Mas o que... Não, eu gostei mesmo. Eu falei, cara, isso é muito legal. Mas o que que é isso? Ele falou assim, ah, é a banda que eles eram antes de ser o Kiss. Não é o Kiss. É. Sim, traz mais uma aí pra gerar ódio pra gente. Putz, cara, pra gerar ódio é complicado, né? Não, tô brincando, não é complicado, não. É fácil. É, tem uma banda, cara, que eu não sei se vocês, sei lá, se vocês aqui curtem, mas eu tenho certeza que uma boa parcela dos ouvintes de vocês, eles curtem, que é a banda Avenged Sevenfold. Tá, cara, na minha lista, porra. Já ouviram Avenged? Tá na minha lista, essa tá na minha lista. Já, uma merda. É, cara, tipo assim, eles tiveram, cara, você falou que... eles tiveram um auge num período aí, no meio de... Lá pra 2009, porra, cara, 2010. 2015, 2014 eu fui pro Rio, cara, eu fui ver um show dos caras e assim, foi na época do lançamento do Hail to the King, cara, se eu não me engano. Uhum. E eu posso falar, cara, porque eu ouvi, tipo, eu acompanhei assim, a evolução com muitas aspas da banda, então eu posso afirmar, cara, a banda, eu insistia em ouvir, cara, porque a gente tocava e fazia uns covers e tal, mas é muito chato, cara, é muito desgastante. O vocalista, ele é um cara muito técnico, ele é um cara muito bom, tem uma potência vocal foda pra caralho. O que mas, mais irrita neles é a muito, voz, assim. É assim, muito mal aproveitado e os caras, eles têm uma banda, tem uma música deles, cara, se eu não me engano é a This Means War, do Hail to the King, que é Sad But True, sei lá, mano, com alguns tons acima ou abaixo, foda-se, não sou músico, Léo que manja dessa porra. Mas sim, assim, você sobrepõe as duas, assim, elas se encaixam perfeitamente. Sim. E os caras, eles são muito performáticos, o show é muito, muito contagiante e tudo mais. É, cara, tal qual os Backstreet Boys também eram, e o NSYNC e todas as boy bands da época. Uhum. Mas Backstreet Boys Beatles é bom. Tals. Exatamente. Porque Beatles é boy band, tem que deixar isso bem claro aqui. Sim, exato, exatamente. Não. Mas é foda, não, mas é boy band. Não. Foi a primeira boy band, cara. Foi a primeira boy band. Mas ok, não, esse aí vai gerar uma treta comigo e com o Leandro, que é uma treta antiga que ele tem. Você sabe que eu e o Léo, a gente começou a conversar por causa disso? Foi exatamente ele por causa disso. Discutir se Beatles é boy band ou não? Não, velho, lógico que não. Aí ele, não, que não sei o que, a gente começou discutindo assim, cara. É, velho, tá vendo? Então o Beatles é boy band sim, tá confirmado. Mas, cara... Não, vocês estão errados, todo mundo. Mas, cara, o Avengers é tipo, a banda é boa, tipo assim, os músicos mandam bem e tal, a galera manda legal, mas as músicas são incrivelmente chatas, eu não consigo curtir. E o meu problema, assim, eu até tentei ouvir alguma coisa antes de fazer, quando eles estavam ficando famosos ali pra 2008, 2009 e tal, aí eu ouvi, não curti, mas aí teve a situação que o batera deles faleceu, né? O batera dele morreu de alguma parada, opa, que eu não lembro. E daí... Sim, foi overdose. Opa. Esse assunto é bom. Você vai falar do cara que substituiu ele? O Mike Portnoy. Se tu falar que não gosta dele, vai dar treta. Posso puxar a próxima banda? Porra, cara, eu vou dormir. Posso aqui. Puxar a próxima banda aqui da minha lista? Ah, não. Pode não. Essa tá proibida. Pode falar, cara. Mas peraí. Deixa eu concluir. Claro. Era um baterista que eu era muito fã. Ele gravou esse álbum e eu ouvi o álbum mesmo assim, achei uma merda mesmo com a gente de baterias dele. Eu gosto pra caralho da gente de baterias dele, por sinal. Mas diga, vai lá, Matheus. Já que você falou da banda da qual o baterista foi substituído pelo Mike Portnoy, queria falar que Dream Theater deve ser a banda mais chata da última década, provavelmente. Ou das últimas duas décadas, são meio perdido no tempo, acho que tem uns 20 anos já. Tendo a discordar. E como você tá falando deles... Não, ok, tudo bem, sem direito de estar errado, Léo, não é um problema, não é um problema mesmo. Mas o certo, a parada é que eu não estou. Você falou da banda ser tecnicamente boa, é exatamente o que é o Dream Theater. Você pode pegar muitas pessoas tecnicamente incríveis, juntar tudo e virar uma merda do mesmo jeito. Eu acho incrível a capacidade deles em fazer merda. Então, eu acho incrível, tipo, eu curto pra caralho a banda até a saída do Portnoy. Isso aí eu entendo. O seu argumento está válido, porque as músicas... músicas não são só técnicas. As músicas atuais dele são pura técnica e sem nenhum sentimento. Agora, as músicas das mais antigas, do Sinister Soul Memory, lá do, ou do Imagine the World, são músicas que tem feeling pra caralho. Pra dizer okay. que não, tem um álbum com duas músicas que eu gosto, que é o Octavarium, que Octavarium. É o álbum é as bolinhas de metal no, na corda, né? Qual música? Fundo Azul. Esse é o Octavarium? Panic Attack. Tá, ok. Uhum. Esse álbum tem duas músicas que eu ouvi e falei, olha, interessante. Aí eu vi a segunda vez e falei, putz, cara, deu sono, viu? Acho que melhor não. Eu não gosto de dormir tanto assim. Nossa, e aí não. eu saí, não. desculpa, não, não. continuei. Mano, você disse que o álbum, você ouviu duas músicas, mas é porque esse álbum provavelmente só tem duas músicas. Não, não. Eu não cheguei a envelhecer tanto assim. Eu devo ter parado na metade da música, mas... Ele tem 24... A última música, a música do Tavares tem 24 minutos. Fazendo uma analogia bem retardada com do, né, me referindo ao Dream Theater, cara, eles são basicamente o time do Corinthians campeão mundial em 2012, cara. Extremamente técnico e que respeitam as técnicas, assim, visualmente é uma bosta, mas eles cumprem aquilo que eles prometem, assim. A banda é muito boa, é muito boa pra caralho, mas não, velho. Não é nem o tipo de, cara, eu vou jogar um jogo bem retardado, sei lá, vou jogar FIFA com os brother e vou deixar essa porra tocando, assim. Acho que nem pra isso serve, de tão enfadão. Vamos pra próxima. Quando eu conheci... It's your fucking nightmare. Pera, tá, temos que ir pra próxima. Quando eu conheci o Dream, droga. Eu lembro que quando eu tentei ouvir assim as mesmas músicas, um trechinho passando, a primeira coisa que eu ouvi depois daquilo foi Sex Pistols, que eu estava um pouco sujeira no meu ouvido. Uhum. Eu nem consegui fazer prestar atenção com tudo aquilo tão clarinho como é. Então tá aí o meu problema, eu porque Sex não Pistols entendo tecnicamente tá na músicas. Tem há muito tempo atrás e já não me lembro de mais nada. Mas você ouve aquilo e parece realmente que você está vendo a música escrita, não ela tocada. Isso é um problema sério quando eu ouço música. Pelo menos. Eu tive que pegar o punk mais sujo que tava disponível pra poder melhorar um pouco meus tímpanos, senão eu não ia conseguir aguentar ouvir mais nada depois daquilo. Exato. Eu acho Sex Pistols uma merda, só pra deixar bem claro também. Eu também não curto Mas, Sex Pistols, enfim, tipo, eu gosto mais que o Dream Theater, pelo menos. Nossa, tá. Quando eu vejo, tipo, a Sandy cantando, que a galera gosta, ela só é técnica, né? Cara, sim, a técnica de cantar pelo nariz. Cedo, mas ela não tem a menor graça, cara. Eu não entendo como tem fã. Eu odeio... A música da Sandy também, cara. Eu botei na lista, eu juro que eu botei na lista. Eu não entendo como alguém gosta dela, cara. Cara, mano, eu se você quer ouvir uma Sandy com sentimento, ouça a Sharon The Needle ou Sharon The Needle pronunciar. Dance do Within Temptation, se eu não me engano é o nome da banda. É basicamente a Sandy cantando metal melódico, assim, cara. É muito, muito foda. Caramba. Tem uma música da Sandy que me agrada, cara. Tipo, a única música que eu curto dela, que é uma música que ela lançou o CD solo dela, ela veio com umas músicas meio... Vamos pular. Uma onda de folk, assim, que é, acho que é de repente 30, alguma coisa de 30, não sei o que lá. Depois dos 30, uma porra assim. Que é a única coisinha dela que eu gosto, que tem um pinaninho legal e tal. A música é divertida. Mas eu também não sou muito fã, não. Mas eu vou puxar aqui, já que puxaram a banda que eu... A banda que foi a banda da minha vida por muito tempo, hoje em dia não é, porque hoje em dia eu acho ela uma bosta, que é o Dream Theater. Quero dizer, eu acho hoje em dia a banda uma bosta, não é a coisa antiga dela. A coisa antiga é boa. Mas eu vou trazer aqui o meu grande ódio, né? A grande banda que eu tenho raiva, que é a Legião Urbana, cara. Não, porque não. As músicas são incrivelmente chatas, tipo... Não, eu cara, acho que a única música... Tá aqui. Não, a única sério, música... velho, chato é tá aqui falando com você, cara. A única música que salva do Legião, que eu curto, e que eu acho legal, principalmente por causa da letra, que é divertida, e o violãozinho dela é legal, e Eduardo e Mônica, tipo, parou e já deu no saco também, essa música, puta pariu merda, mas o resto, cara, sei lá, Faroeste Caboclo, porra, a música mais chata do universo, depois fala de Dream Theater, o cara fala mal de Dream Theater e vem aí falar que Faroeste Caboclo é bom, ah, se ferrar, é uma merda também, cara, é uma tranquilo. Bosta, é uma bosta, Léo, eu quero só fazer uma pergunta pra você, porque eu desenvolvi, parceria com algumas pessoas, uma técnica pra saber se não gostar de Legião Urbana pra cada da pessoa é uma questão de preconceito, ou não preconceito, mas influência externa do meio que vive, ou realmente não gostar da banda. É, você acha Plebe Rude tão ruim quanto Legião? Boa pergunta. Cara, eu conheço pouca coisa do Legião. Conheço, tipo, duas, três músicas do Legião, não, do Plebe Rude. E acho que eu conheço, eu gosto. Tipo, Até Quando Esperar. Que é só única, lembro de cabeça agora de Até Quando Esperar. Eu acho uma música foda. É, tudo bem. Então você realmente não gosta de Legião. É, eu o gosto critério que a gente desenvolveu foi mais ou menos esse. Porque se você não gosta disso, você vai colocar tudo que tava junto da Aborto Elétrico naquela época de Brasília no mesmo pano. Ah, entendi. Esse é o que a gente tentou pensar mais ou menos. Plebe Rude é uma banda que eu curto. E são bandas muito diferentes. Legião e Plebe são bandas muito diferentes. Sim. Mas estavam no mesmo lugar na mesma hora. Cara, eu acho que a pergunta é um pouco diferente. Pais e Filhos, música chata. Você não se cansou de Legião? Você não ouviu demais? Nunca. Eu nunca curti Legião. Eu nunca. Mas desde criança, assim, o pessoal tocava, pegava o violão e falava, vamos tocar Será? Eu falava, Será o caralho? Será o meu saco voando, porra? Vamos botar uma música mais divertida aí nessa porra. Caraca, velho. Não, eu não gosto. Eu acho muito chato. Eu acho muito chato. Porque realmente, assim, tocou muito, né? Tocou demais, assim, algumas músicas. Outras? Então, vieram... Eu lembro que a Thay é uma que gosta pra cacete de Legião e vivia falando, Léo, escuta Legião, Legião é legal. Eu falei, cara, eu não curto, é chato. Aí eu falei assim, olha, eu vou dar mais uma chance pro Legião, que eu já ouvi, sei lá, uns 4 álbuns do Legião, uns 3 álbuns que eu tinha ouvido, e não curti os 3 primeiros deles, que eu não curti ele nenhum. E ela falou pra ouvir um álbum dele, que é o... Descobrimento do Brasil. Estações. Eu não lembro qual álbum que ela falou pra ouvir, mas é aquela que tem um bagulho sobre a nuvem, não sei o quê. Tem, metal? Acho que tem... Eu não... Nossa, mano, para de falar bosta, mano. Cara, é muito bosta, cara. Eu vou parar de falar e vou tocar bosta com vocês, Legião Urbana. Só dei o som. Não, cara, pra quê? Esse som, cara. É maravilhoso, cara. Ah, cara. Então, é o seguinte, cara. Eu acho, sim, que a grande maioria das pessoas que criticam Legião Urbana, basicamente, é por influência de terceiro, sim. É, a comparação com Plebe Rude não faz o menor sentido, ao meu ver. Uhum. É, pelo seguinte, cara, o Aborto Elétrico era uma banda de moleques, feita por moleques e sem um menor propósito, sem a menor pretensão. Já a Legião Urbana, cara, é uma banda que, sim, ela é centrada na letra, no conteúdo poético ali do que o Renato escrevia. E musicalmente falando, cara, é aquilo, cara. É 4x4, 3, 4 acordes ali, você toca todas as músicas. E é um estilo basicamente importado do rock inglês, sim, dos anos 80, que a gente falou, cara. É Neil Young, é Dizzy Mertzane, tem uma pegada de The Cure ali. Tem muita coisa que é feita pra poder trazer, ajustar as influências dos caras pra nossa realidade. Então, cara, politicamente falando, cara, o Renato Russo, ele é um cara que influenciou muito, e quando a grande maioria das pessoas estavam caladas, ele fez da música dele... uma arma, né? Hinos, isso, cara. E ele, que país é esse, velho? Ah, é chata, é repetitiva, é isso, é aquilo. Porra, mano, final da ditadura militar, cara, nego ainda tomava pipoco, tomava borrachada na rua, tá ligado? Sim, por sim. Simplesmente se afirmar, se voltar contra o sistema, né? Sim, tipo, eu entendo a importância do Legião, eu entendo o tamanho que, quão bom compositor o Renato Russo era, porém as músicas, elas, pra mim, são simplesmente chatas, sabe? Tipo, eu não tenho paciência pra ouvir. Eu não tenho culpa se você é burro. Mas é o que você falou, né? A ideia do Aborto Elétrico era uma banda punk, né? Eram 3 acordes. E depois o que ele fez ali? Ele queria ser o trovador solitário, não sei o quê. Então, a ideia do Legião é pior ainda, se você parar pra pensar, porque ele é um punk trovador, né? Eles estão contando histórias e tal num ritmo muito simples, de propósito, entende? Então, o som, sim, muita gente reclama, ah, mas Legião é quatro... É quatro notas, é isso, é o que ele queria fazer. Mas assim, existe como fazer quatro não, notas isso não deixa a música ruim. Não, exatamente. Tem pouco acorde, não faz a música ruim. Exato. Tá aí o Ramones pra falar isso. Tem muita banda que tinha pouco acorde. Legião é ruim independente da quantidade de acordes, cara. É, exato. Não muda ela ser ruim ou não. É, mas sabe qual é o problema com o Legião? O meu principal problema, eu acho que é o timbre de voz do... E a forma de cantar também, do Renato Russo, que eu acho muito repetitivo, sabe? As melodias, eu acho bem fracas, sabe? Não são melodias que... Tipo, são legais. E a forma como ele canta é muito down, assim, sabe? Tipo, é muito... E, velho, cansa. Cansa, simplesmente cansa. Já tentei curtir, não curto. Admiro ele como compositor, o cara faz letras maneiras. É, foi importante pra caralho no período que surgiu. Porém, em questão de música boa que me diverte, não funciona. Você tem ideia do quanto eu considero o Renato Russo um problema em termos de música? Talvez ele devia escrever livro, não sei, não me interessa. Eu consigo gostar do Dinho Ouro Preto cantando Que País É Esse, mas não consigo gostar do Legião cantando Que País É Esse. Caraca. Eu consigo ter simpatia com o Dinho, okay, mas com o Renato o não Dinho vai. Ouro Preto. Com ele cantando não funciona. Porque falta animação, cara. Ele tá cantando, sabe? Parece que ele não tá gostando de fazer aquilo. Parece bossa nova de tão ruim, sabe? Nossa, absurdo. Não que bossa nova seja ruim, por favor. Por favor. Não fale isso. Aproveitando, eu vou puxar o gancho aqui, já que já tá muito tempo. Eu também não suporto Capital, tá na minha lista. Capital Inicial, uma Capital grande é bem bosta, chato, gente. É, Capital, as únicas músicas boas são as do Aborto Elétrico. É Veraneio Vascaína, é Fátima. Sim. Então eu acho bem chato, então. Porque a Capital nem tem tempo que gastar, né? Porque. Sabe o que eu não gosto do Dinho, cara? Ah. Ele canta sorrindo demais. Do caralho! Já, né? Do caralho! Botox e cocaína, velho. É só isso. Fechar, desculpa, só um detalhe. Eu queria jogar mais uma na mesa, no esbalde de merda da Legião. Vamos colocar o Los Hermanos juntos, não, só pra dispensar todo prazer. Aí cara, não, aí não, aí eu discordo plenamente, velho. Los Hermanos é, tipo, fodástico. Tipo, as músicas são completamente bem chata, construídas, Léo, tipo, um arranjo muito Léo, bem trabalhado. Léo, vai tomar no seu cu, velho. É os arranjos curte? São completamente. Não, como é que o cara, não, como é que o cara paga pau pro Marcelo Camelo e me fala eu, mal de Legião Urbana, cara? Eu, algum momento, paguei pau pro Marcelo Camelo, eu falei pros Los Hermanos. Tô pouco me fudendo pro Marcelo Camelo. Tô contando como banda. Se você gosta do Renato Russo, o problema é seu. O negócio é como banda. Legião é uma banda bosta como banda e Los Hermanos é uma banda muito boa, com músicas muito bem construídas, com harmonias boas, linhas de sopro bem feitas. É, tudo bem feito, então... Por isso ele é chato, o né? O senhor está mas é chato pra caralho. Não adianta, né? Porra, eu não acho, cara. Eu não quero saber achar a técnica ali e a harmonia da caralho 4. Isso aqui é chato pra caralho. Eu não consigo achar, eu me divirto pra caralho. Principalmente, o primeiro álbum... Obviamente que o primeiro álbum é muito divertido, o álbum Los Hermanos mesmo. E ele tem umas coisas muito fodas, ele tem jazz no álbum, tem... Ana Júlia, eles né? Eles passam melhor por música. Vários estilos diferentes. Ana Júlia é a melhor música, não, tá longe. porra, tem a Dó, uma música foda. Ele tem uma música que é... Como é que é o nome? Chato. Da música agora. É chato. Que é essa música que tem vários... Tem jazz tá bom, meio, Léo, era só tal. Colocar no mesmo balde e não, continuar, cara. Não, cara, tem, não, não precisa não. Continuar nesse Los ponto, Hermanos era só é pra foda, jogar no mesmo balde de Legião. E vocês aceitem que Los Hermanos é foda. E tem algum, mais alguma banda dessas brasileiras aí pra vocês falarem? Um monte, cara. Eu posso falar aqui, ó. Skunk, Charlie Brown Jr. Quest, Pato Fu, Detonautas. Charlie... Vai, continua. Pitch. Charlie Brown eu curto, cara. NX0. Charlie Brown acho legal, cara. Não, cara. Não tem como NX0, ser legal. NX0 no início realmente eu achei uma boa, mas é uma banda que eu depois ouvi umas coisas novas dele, vi que eles estão evoluindo e que tem músicas até muito bem construídas, muito bem trabalhadas, então perdi o meu preconceito que eu tinha com Legião. Com Legião não, com NX0. Só chama lápis, hein? Quase. Não foi. Se ainda tivesse vivo, talvez ainda rolasse, né? Se a banda ainda tivesse... Ah, então quer dizer que você não curte necrofilia musical. É. Você só... Ah, não, um pouco. Não é assim que eu gosto necrofilia, mas musical não, cara. Não. É demais pra mim. Esse tipo de piada talvez não cabe pra gente aqui. Ok. Ah, tá, desculpa. Tá, então eu gosto de um filho musical também, galera. Tudo bem. Eu gosto de... Muito bom. E puxando aí pros anos 2000, tem algumas bandas de new metal que me encheram um pouco do saco. Não, peraí. A década de 2000 é um saco. Agora fala do... Chamar 2000 de década é errado? Está é correto. Muito errado, cara. De década de zero. Milênio, sabe? Não, é foda, né, cara? Tipo, os anos 2000 são uma bosta que nem dá pra referenciar enquanto década, tá ligado? Cara, mas caralho, é muito ruim, cara. Teve eu queria muita dizer que a partir porcaria. Daqui eu não conheço mais nada. Eu não sei o que estão falando a partir de agora, só deixar bem claro, mas fique à vontade. Quando voltar pra mim, eu vou voltar alguns anos. Linkin Park, você conhece? Uma bosta. Ah, conheço, uma merda. Uma merda, ok. Linkin Park é uma banda que a galera gosta, que eu acho uma bosta. Deftones é outra que é um grande cocô. Deixa eu tirar as duas da minha lista. É. Deftones e Linkin Park. Limp Bizkit. Tirado. Cara, eu não sei, cara. Chato, eu não acho chato. Eu vejo coisas legais. Cara, eu vejo coisas legais. Deus, ali. Os caras insistirem em botar hip hop na goela abaixo nos anos 2000, cara. É muito chato. Tudo que era rock queria enfiar um hip hop no meio. Queria enfiar hip hop, Meu Deus do céu, cara. Eu gosto de hip hop, mas tem hora. Tem hora que enche o saco, sim. Essa parada teve bastante e tal. Mas eu não sei porque eu curti o Limp Bizkit. Eu não sei, acho que é por causa que o baixista deles é bom ou curti o baixista. Então eu devo curtir por causa disso. As linhas de baixo deles são legais. Tem alguma banda, Papa Roach é outra que também tinha bastante, mas eu curto, sabe? Eu curto algumas coisas, não vou ouvir um CD dos caras. Mas duas músicas, três, dá pra ouvir de boa. Queria fazer uma pergunta. Aquele estilo stoner, tipo Queens of Stone Age, é nessa época daqui, né? Não é mais antigo, não. É daqui pra frente. É pós-grunge, tá na minha né? lista de merdas também. Ok, continua. Queens of the Stone Age? Com Nickelback. Sim, sim. Nickelback é stoner? Nickelback tem muita banda que odeia. Tem muita gente que odeia Nickelback, mas eu acho uma banda até legal. Não tem nada contra. Ele tem músicas pesadas, assim. Só que o que faz sucesso são as baladinhas e tal. Só que a voz do cara é maneira, porém enjoativa. Se você ouvir muito, ela enche o saco. Então, mas ele canta bem pra caralho. Mas cara, Nickelback, assim, por mais que seja chato, é uma banda que ainda tinha, assim, alguma cara de década anterior, né? Porque, cara, Franz Ferdinand, aquelas musiquinhas iguais, cara, todas iguais, cara. Começa Franz Ferdinand, passa por Arctic Monkeys, passa TV Under Radio, Paramore, Decole, eu não vejo diferença, cara. É tudo igual, é sempre a mesma coisa, cara. Cara, Paramore tem algumas coisas legais. Eu parei pra ouvir, também tinha um puta preconceito. Quem? Parei pra ouvir e tem umas paradas bem legais no Paramore, tipo... Você citou o Franz Ferdinand aí, eu não conhecia e fui num show deles por engano. Por engano? E achei uma merda, conheci no show e achei uma merda. Nossa. Tem um festival em São Paulo, chama Festival da Cultura Inglesa, que eles trazem bandas de fora e de graça. E eu fui no dia errado, eu queria ver o Cachorro Grande tocando The Who, e aí eu fui no dia que tava tocando Franz Ferdinand e achei uma merda a banda, por acaso. E é isso aí. E eu comentei isso esses dias e o pessoal ficou muito puto comigo, que eu fui no show e achei uma merda sem conhecer. Tem todo direito. Vou deixar aqui o registro também. Eu tenho duas aqui pra puxar, que é dos anos 80, fim dos anos 80, início de 90, que não curti muito, mas talvez vocês não curtam também. Primeiro é Bon Jovi, que eu acho Bon Jovi bem chatinho. É, porque é uma boy band de um cara só, né? Tem uma música boa, cara. Tem, exato. Mas, cara, tem algumas músicas bem legais, tem algumas baladinhas. A única que eu gosto da balada dele é uma música chamada Bed of Roses, que eu acho aquela música bonitinha. Meu, tocou tanto essa música, cara. Eu gosto de... Dead or Alive. É isso que eu ia falar. É isso. Dead or Alive. Essas músicas tocaram tanto, cara. É, que essa música é trilha do Jovens Demais para Morrer, que é um faroeste muito bom, conheci por essa, por esse filme. Exato, e o Bon Jovi produziu, ele é um dos produtores dessa parada aí, cara, se eu não tiver enganado. E também é o barman de uma cena. Mas na época do lançamento desse filme, só tocava isso, cara. Você ligava o rádio, era isso, era o tempo inteiro, cara. Era insuportável, cara. Eu não consigo, cara. Não consigo. Não, cara, essa música é muito... Ela pode até ser, mas tocaram tanto, cara. Mas tanto... Eu não consigo, cara. Eu não gosto de Bon Jovi também. Culpa da minha irmã. Oh, mas Bon Jovi tem essa, cara. Quando pega pra tocar, eu lembro de It's My Life, cara, na rádio. Nossa. E eu era moleque, eu não tinha voz ativa e eu era obrigado a ouvir isso, cara. Quando eu tava de férias na casa da minha mãe, assim, era, cara, era de manhã até a noite ouvindo essa mesma banda. Olha, meu, é música de boy band essa. Total. It's My Life. Deixa eu puxar um dos dos meus maiores ódios. Eu citei meu maior ódio nacional, mas aí, as duas têm um motivo específico que, uma é um motivo que eu falei que é o Legião, que eu não curto por causa da forma como porque você é idiota. Renato Russo canta, porque eu sou um idiota, exatamente. E a outra que eu vou trazer é uma banda que todo mundo ama e, tipo, a galera idolatra. Eu acho uma grande bosta, principalmente pelo vocalista. A banda em si é legal, eles têm um guitarrista foda. Quer dizer, foda não, um guitarrista bom, mas o vocalista é um grande bosta e isso me irrita, porque ele não canta bem. Red Hot Chili Peppers. Não. Tá na minha lista. Guns N' Roses. Guns N' Roses, cara. Guns N' Roses, sabe? Tipo... Guns. Guns é muito ruim, cara. Eu acho o Guns whatever pra caralho só. Cara, eu tenho um problema com o Axl. Meu problema com o Guns é que ele é muito idolatrado por uma música em E. Você vai olhar os hard rock da mesma época, você vai escutar Skid Row, que é, tipo, incrivelmente mais foda do que Guns. Tipo, as músicas são muito melhores, cara. Eu acho, tipo, muito melhores do que o... Não, cara. Guns é ótimo. O Sebastian Bach apodreceu na adolescência, velho. Ele apodeceu, mas o cara canta pra caralho. Ele é um vocalista muito merda, cara. Ele cantou até os 23 anos. Mas perdeu depois a voz. Disso, ele apodreceu. Você fala como se o Axl estivesse cantando pra caralho hoje em dia, né? O Axl voltou. Você viu a turnê que o Axl fez com o AC/DC? Ficou uma merda, cara. Ficou uma merda absurda, cara. Eu falei, prefiro que a banda morra do que continue com o Axl. Mas era uma banda que tinha atitude, cara. Era um negócio muito diferente, cara. Todos os discos deles, cara, são 4 discos. São 4 clássicos, assim. São demais, cara. Beleza, mas é chato pra caralho, sabe? E principalmente a voz do Axl, aquela voz de galinha cantando, eu acho escroto. Aquilo, quem quer provar, vai ouvir a carreira do Slash com o Miles Kennedy cantando. Aí você vai ver o que seria o Guns bom. Tipo, um Guns com um puta vocalista cantando, sacou? Porque o Miles Kennedy, ele canta para caralho. Ele quebra chuta o balde destruindo com a voz dele. O maluco é muito foda. É triste poder ver essa banda fazendo tanto sucesso, as pessoas amando tanto. Não é boa, não são boas, são chatas. Guns é uma banda ótima. Não é. Eu tenho aqui a pior fase da música brasileira, cara. A Jovem Guarda. Boa. Bem lembrado. Sim, concordo. Cara, o Roberto Carlos, fã daquele jeito, cara, não canta nada, cara. E eles pegavam música de fora que a gente não tinha como acessar aqui, e hoje em dia a gente só traduzia. Cantava uma letra escrota. Não, nem traduzia, botava uma letra idiota em cima, cara. Yellow Submarine ficou Meu Amor Pra Mim. Aí eu só quero meu amor pra. Cara, não! Você tem razão, né? Mas eu não sei, cara. O Roberto Carlos é rei. Quem idolatra esse cara? Eu não sei, velho. É rei de quem? Minha avó. Eu não sei. Possivelmente da sua avó. É, exatamente. Não faz sentido. A minha avó tem todos os discos, Roberto, cara. Todos. Nossa, velho, ok. Tem gente que gosta de se torturar. Cara, eu pra dizer que é muito ruim, sei lá, tem algumas paradas do Erasmo que eu curto, sabe? Mas... Exatamente, tem cara. Tem algumas paradas do Erasmo muito coisa... foda. Ele é um bom intérprete, assim, não sei até onde ele escreveu as paradas, mas, cara, tem uma participação dele numa música com o Renato, uma participação do Renato, uma música com ele, que é A Carta, cara. E a música é emocionantemente foda na voz dele, assim, é muito, muito bom. Qual Renato? Você tá falando Russo? Renato Russo, isso. Não, ele tem uns discos bons sozinho, né? Sim, e ele é rock and roll, né, velho? Ele dali é que realmente é rock and roll. Os outros... Vanderlei também era, cara, nos primórdios, assim, ela era a Janis Joplin que você não merecia. Que não deu pra ser gay. Exatamente. Assim, Sabe, copiou ela, né? Sim. Tem uma parada dessa mesmo, né? De um riff de uma música dela que os caras fizeram mais ou menos na mesma época. Ô, Matheus, traga mais pra gente aí, cara. Poxa, eu ia falar disso na lista, mas só terminar um comentário. Você falou Jovem Guarda, um grande problema. Eu coloco um problema muito maior, a bossa nova, cara. Senhor Lobão, que é um grande babaca aí, sabemos disso, e dependendo de qualquer coisa, só tem uma citação dele que eu acho muito interessante, que é a bossa nova é uma punheta batida de pau mole. Eu acho que o melhor define o que é a bossa nova, cara. Caralho, não. Não. Nada mais arrastado, não. Tanto questão de letra quanto instrumental do que bossa nova, não, sinceramente, você, cara. É burro. Eu penso no Gilberto Gil, no Caetano. O Caetano é mais tropical, ok, é, mas dá vontade de botar fogo, sabe? Que porque loucura. Não, não dá. Não o time, realmente ataca fogo, literalmente. Você fala, mas fala chato. De uma maneira burra. Que loucura. Tudo bem, cara, tudo bem. Você pode me julgar. Eu não sou atingido por isso, cara. Me julga à vontade, não é um problema. Ai, não é um problema, okay, sério mesmo. Não, nem vou tocar o Lobão nos anos 80 era muito... Ele falava umas coisas legais mesmo, cara. Na verdade, a internet dá voz a gente babaca. Então, pré-internet, o Lobão parecia ser foda pra caralho. Mas não, ele sempre era, foi cara. Aquilo. Não, ele fez muita coisa interessante e tal, mas depois... Meu Deus do céu. Mas enfim... Trazer uma música, uma banda que essa muita gente gosta mesmo. E vamos criticar agora, quase certeza. Nirvana. Acho outra bosta absurda. Cara. Ah, vai tomar no cu. É, cara, vai tomar no seu cu. Eu tinha um puta preconceito, cara, com Nirvana. Mano. Mas depois eu vi e falei, cara, os caras são foda, eles representam uma época... Tipo, eu acho que eles têm mais atitude rock and roll do que o próprio Guns, que foi citado por aí. E por isso que não, eu acho que ele é mais atitude foda. Atitude eles nunca cara. Tiveram, desculpa. Nossa, não. Atitude não. Atitude rock and roll, tem sim. Uma parada que sempre falam. Que não, eles não são rock. Eles tentam ser o novo punk numa época tal, no começo de 90, verdade. Mas na boa, eles nunca foram agressivos. Eles não têm nada de agressivos no Nirvana. Como não? Eles são bebês sendo agressivos, no máximo. Okay. Mas agressivos eles não são. Não precisa ser agressivo, é só atitude no palco que eu digo. Não é agressivo no palco, não. Pera aí, o show deles em 94 aqui foi uma vergonha sem sempre tamanho. Sempre é, porque eles nunca são drogados pra vergonha caralho. Na vida, cara. Eles são drogados pra caralho, tá? Ok. Ah, ele se masturbou no palco, ele xingou, ele. Meio... Nossa, cara, foi horrível. Na época, assim, eu lembro que eu não gostava tanto deles, mas, cara, o som deles, olha... É, eu gosto muito mesmo, cara. Não. Eles, todo grunge, não tem nenhuma paciência pra ouvir, cara. É, o Pearl Jam, ele tá na minha lista aqui, mas não, eu, não pela banda. Eu acho o primeiro álbum do Pearl Jam, tipo, fodástico. É tipo, é um dos álbuns mais fantásticos, assim, do gênero, sabe? Eu acho muito foda, mas o meu problema com o Pearl Jam tá com uma idolatração que a galera tem por ele, que eu vejo por aí, caralho, Pearl Jam, que banda maravilhosa. E eu não acho isso tudo. Eu acho uma banda boa, acabou. Tipo, é que é boa... Só, acabou. Não tem nada demais. Acho que o Pearl Jam, eu tenho uma história assim com eles, né? Porque eles foi quando eu percebi que eu gostava de rock e foi ouvindo Pearl Jam, sabe? Maneiro. Esse disco, Ten, assim, quando eu olhei, eu falei assim: é, cara, é isso que eu gosto. Só que pra mim, criança, ouvindo, isso ficou lá atrás, sabe? Eu gosto de ouvir Pearl Jam assim e tal, mas é uma coisa que passou. Eu meio que, vamos dizer assim, eu superei Pearl Jam, sabe? Sabe? Sim, é. Sim. Tipo, mas esse álbum ainda paro pra Xuxa. Ouvir e eu me divirto pra caralho, sabe? Ele é um álbum que pra mim ainda é foda, ainda tá marcado. É, o Versus também é um álbum legal, mas não é tão bom quanto é o... Alguém vai trazer mais algo? Cara, Red Hot Chili Peppers. Tá, que o Matheus começou a falar. É, cara, eles têm um baixista incrível, tal, mas eles um não fazem nada também. Com isso, né, sim, cara? Sim, o Chad toca pra caralho. Verdade, o Chad Smith, ele toca muito. É, cara, mas não faz muito com isso, né? Cara, alguém curto... que é músico tipo o Léo aqui, me diga, o Fruciante é um bom guitarrista? Não, nenhum guitarrista que passou por lá é um bom guitarrista. Tá, então, porque eu acho o Anthony Kiedis e o Fruciante dois merdas absurdos. O que você falou de hip hop na música não funcionar, tá em Red Hot também, cara. É muito difícil hip hop funcionar na música. Você vai ter no máximo aí o Body Count, o pessoal do Rage Against the Machine, eles conseguiram alguma coisa. Fora isso, é muito complicado funcionar. E eles tentam e não conseguem também, cara. Acho um saco. Então, a mesma coisa que ele tem com o Pearl Jam, tem com o Red Hot, foi a banda que me fez começar a gostar de rock, mas hoje em dia eu não escuto tanto. Mas eu gosto do primeiro álbum dele, que ele tinha aquele bagulho de funk rock, tá ligado? Era muito foda o início de carreira dele. Eu realmente curtia. Mas depois, tipo assim, até o Californication eu curtia pra caralho. Nossa, não, cara, não. Porra, eu curtia, cara. Eu curtia. Também outra coisa que tocou excessivamente esse disco, sabe? É, encheu o saco. Mas Around the World eu acho uma música foda. Eu gosto pra caralho. Eu gosto. E tipo, Aeroplane é uma música que eu tenho uma paixão por ela, mas eu acho que minha paixão tá na linha de baixo da música. Mas a música é legal pra caralho também, mas a linha de baixo dela é mais legal do que a própria música. Eu não gosto muito de Red Hot. Eu vou acrescentar com uma pequena pílula aqui de informações inúteis. E o Red Hot, eles foram confundidos com Metallica na Bielorrússia, cara, numa turnê na metade do ano passado. Vocês ficaram sabendo disso? Caralho, não. Então, eles desceram, né, no aeroporto pra poder, né, desembarcaram pra turnê. Turnê de um, sei lá, deve ser de um disco qualquer. E, assim, o pessoal do aeroporto, os guardas, né, o pessoal que fazia segurança, levaram eles, encaminharam eles pra uma sala e, chegando lá, não se tratava de nenhuma vistoria, de nada, pra pegar tipo, aquelas drogas e pílulas que com certeza a galera certamente usa, mas os guardas levaram material do Metallica, tipo camiseta, DVD, CDs pra eles autografarem, e os caras falaram nós não somos o Metallica, caralho, e mesmo assim eles assinaram tudo e deve ter sido divertido pra caramba, depois, né? Caralho, ok. Deus. Eu tenho que puxar, assim, pra começar a fechar com tudo aqui? Deixa eu puxar, cara. Você não passou pra mim essa última rodada. Desculpa, passa aí. Puxa aí. Mas tudo bem, eu só quero falar logo do David Bowie antes que eu esqueça, que eu achei de um saco também e todo mundo ama. Alguém gosta de David Bowie aqui? Muito, cara. Pois é, acho uma merda absurda. Salvo a participação dele com o Queen, que é bem interessante, ok, funciona, mas tem o Queen em volta, então tudo bem. Então, agora o David Bowie é um cara que nunca me agradou, nada que ele fez. Eu não conheço Bowie, e eu até tava falando isso com o Leandro esses dias, que eu conheço pouca coisa do David Bowie, eu queria ouvir alguma coisa dele pra ter uma opinião sobre ele. Eu ouvi o álbum Black Star depois que ele saiu e tal, eu curti pra caralho. As músicas são muito profundas, assim, muito... Eu curti pra caralho esse Black Star. Mas eu não ouvi a carreira dele da época do sucesso, anos 70, anos 80, por aí. Então, eu tenho que conhecer pra falar um pouco dele. Eu queria dizer que ele morreu há mais de um ano, então eu já posso falar mal sem ser crucificado, tá, gente? Fiquem tranquilos. Tá liberado. Já faz mais de um ano que ele morreu. Tá liberado. Pode falar então, mal de, tá liberado, Mega, falar de Motorhead mal de Jesus aqui? Cristo, então. Pode falar mal de Motorhead aqui? Tá, cara, fica à vontade, sim. Não, Léo, não pode falar mal do Motorhead. Ah, ok. Não, é porque eu gosto de Motorhead, só foi zoando porque o Leme morreu. É foda pra cá, não. A Motorhead é foda. Cara, a morte do David Bowie foi uma das mortes que eu mais senti, cara. Quando ele morreu, eu fiquei de verdade chateado, cara. Eu falo sério, assim. Uhum. E eu não sei dizer exatamente por quê, cara. Porque eu não sou... A gente tava conversando essa semana, né? Eu não sou parente do cara. Não tipo, cara, eu fiquei muito chateado, cara. Eu não sei por quê, tá ligado? Porque eu não sou fanático por ele, cara. Eu te entendo. Eu sou traumatizado, muito pelo contrário. Eu sou traumatizado com David Bowie e com uma professora de história ou de educação religiosa, não sei, cara, que na quinta série passou pra gente o filme Christiane F, e a trilha sonora é do David Bowie, e eu não consegui terminar o filme, eu fui pra casa chorando, e até hoje eu não sei o que acontece com aquela jovem drogada. Quantos anos você tinha, cara? Cara, quinta série eu devia ter, sei lá... Quantos anos 10. Uma cara, pessoa normal tem na quinta série? Repetido ou não? Não, nunca repeti. É, na nossa quinta não, série? Não, foi né? Errado, foi muito errado, eu sei. Cara, tem uma cena dela dando um pico de heroína e o cara tendo uma overdose do lado dela e tava tocando alguma coisa do David Bowie e eu tô ficando triste, velho. Caralho. Tá, ok. Vou mudar de assunto, senão o Nissin vai chorar aqui, né, cara? É, mas sabe... Mas você falou de triste, assim, uma pessoa que tem uma voz muito triste, que eu não gosto, o Milton Nascimento, cara. Ah, eu te entendo, cara. Tá. Ele é um puta de compositor, assim, as letras dele são fodas, mas... Cara, mas de cortar os pulsos, coração de... Eu também acho o saco. Eu te entendo. Ele tá morrendo, cara. Eu te entendo. Porra, quando eu vi ele quase morrendo lá, que ele tava magrelo pra caramba, deu mó dó, mas eu falei, mano, mas ele já não tava morrendo. Já não tava morrendo quando ele começou, sabe? Tipo, mas quando ele gravou a primeira música dele, tá ligado? Ok, eu acho ele foda, ele tem mais... As melodias, as músicas que ele compõe, ele é um puta compositor. Não tem o que falar, mas... Ele é cantor, como cantor, não tem... E outra parada, pra quem gosta de metal, vou falar um negócio aqui, podem me odiar, Halloween é chato pra caralho. Mas... Sim. Beleza. Power cara, Metal, Mike Myers, metal, muito foda. Mas você não geral, gosta de Angra? É bem bosta. Eu gosto de Angra, mas eu não gosto de Halloween. É porque eu não gosto da fase que todo mundo ama. Eu gosto da fase do Edu Falache do Angra, sabe? Da fase que eles mudaram mais um pouco. A partir do Rebirth eu gosto do Angra. O início deles eu só gosto de algumas músicas, tipo, sei lá, só Carry On. Acho que é o único que eu curto daquele período, mas do André Matos, da frase do André Matos do Angra. Mas eu acho tudo caramba, muito igual, né, cara. Pô, eu não sei, eu vejo muita diferença do Rebuff pro Angels Crying, tá ligado? Eu vejo muita diferença de... É. E principalmente o como é que fala? Temple of Shadow, que é um álbum que eu acho... O Angra tem três álbuns que são incríveis, que é o Rebuff, o Hunt is a Prey, que foi um EP, nem um álbum completo, e o Temple of Shadow. Aí, porra, fechou, depois começou a ficar chato, aí veio Aurora com Suis. E o Aqua tá até legal, mas não tá bom. Fechar cada um aqui, que eu vou vir com o meu último polêmico aqui, depois. Velho, uma banda, algo, né, no geral que todo mundo gosta, a gente pincelou e não se aprofundou muito, mas as bandas mineiras de pop rock, elas são bem chatas, né, Jota Quest, Skank, Pato Fu também, Pato Fu tem umas paradas assim bem dos primórdios, assim, que é legal. São legais, mas, eu gosto do Fernando Takai em si, dá tipo, no saco muito rápido, cara. Uh-huh. Mas, assim, eu curto o primeiro álbum do Jota Quest, eles eram uma pegada de, tipo, Planeta dos Macacos é uma música foda. Sim, eu acho, sim, mas, sim. Mas, é? Cara, caiu na formulinha, assim. Caiu na formulinha. É uma parada que vende muito show, com certeza, mas é aquela coisa, cara, não é mais música, não é música por música, é um negócio extremamente dentro dos moldes ali e, cara, tem quanto tempo que os caras estão fazendo a mesma coisa? Tipo, 10, 15 anos já? Não mudaram, né? Leandro! Cara... Falou de Nirvana eu gosto muito, mas a banda que tem um povo que ama, cara, mas muita gente que ama, e eu não consigo ver graça de verdade, é o Foo Fighters, cara. Ah, eu consegui mandar todos três tomando cu, que maravilha, velho. Eu gosto do Foo Fighters. Foo Fighters é maneiro, Foo Fighters, cara. É muito divertido. Eu gosto do Foo Fighters. Cara, divertido, tem algo que define Foo Fighters, é diversão. Diversão. Sim, exatamente. É muito de tocar e o cara, ele é muito foda, velho. Cara, é o foda, cara. Deep Trend era uma música fantástica, assim, tipo, tu fica empolgado ouvindo, sim, aquela porra, seja onde tu tá ouvindo, tá ligado? É, tipo, muito bom. É. Ele claramente gosta do que tá fazendo, o pessoal se diverte muito, cara. Sim, eu me divirto ouvindo essa banda, isso que é legal. Isso gosto pra caramba do Foo Fighters. Sim. Só acho o pai ele ter matado o Kurt Cobain de sacanagem. Cara, se ele matar o Kurt Cobain e fez ele criar o Foo Fighters, eu acho muito válido, tipo, nossa, okay, tranquilamente. Vai lá. Nossa, vocês, cara, já repararam que o vocalista do Foo Fighters é a cara do baterista do Nirvana. Nossa, eu vi uma foto dos dois, um abraçado no outro, cara. Iguais. Eu acho que essa piada se pode cortar do programa, tá? Sim, acho que não tem problema cortar, não. Não cabe. Mas você tá errado, Leandro. Nossa, cara, você trouxe uma péssima pra não, fechar. Cara, é uma banda que eu não vejo graça, cara. Eu acho o David Grohl ótimo, assim. Assim, ó, o Probot que ele fez é incrível, aquele disco. Sei lá, cara, tudo que ele fez pra mim, né? O Damn Crooked Futures, tudo que ele põe a mão eu acho legal, cara. Mas o Foo Fighters é uma banda que não me convence, cara. Acho que ela quebrou, assim, a expectativa que eu tinha de, sei lá, uma continuação do Nirvana, né? Acho que é esse o problema, né? Que é bem diferente do Nirvana, o Foo Fighters. Acho que é muito diferente, não tem um solo de guitarra, não tem, sabe? Mas Fighters é foda, você tá errado. É... A principal diferença é que o Foo Fighters é bom e Nirvana não, né? Ah, é. Não. Tá, ok. Ô, Mantua, traga a última aí pra encerrar. As principais mais pesadas tinha passado antes, então falar Coldplay eu acho um saco. Ah, não. Daquela eu adoro música de depressão mesmo, não tem nenhuma paciência. Eu gosto pra caralho. Mas eu entendo, tá, eu entendo bem, quem não curte Coldplay, pode, porque é um estilo... O Coldplay, eles são... Tipo, o primeiro álbum, Parachutes, dele é, tipo, absurdo. É um dos álbuns da minha vida, assim. Tá no top 10 de álbuns da minha vida. Eu adoro aquele álbum. Coldplay é chato mesmo. Pois é. Todo mundo concorda, nada a comentar, então. Tranquilo. Todo mundo, né? Como se eu não fosse ninguém. Eu só sou o dono desse podcast. Se quiser, eu te expulso daqui. Olha. Grava sozinho. Então, bolinha. É, cara. Deixa eu excluir a faixa aqui. Tá fazendo backup, Léo? Não, cara, fudeu na faixa. Deixa eu dar um kill na audacidinha. Deixa eu fuder seu rolê, meu brother. Mas... Eu vou trazer um aqui que muitas pessoas vão me odiar por isso, mas é um cara que todo mundo idolatra e eu entendo ele sendo idolatrado, porque ele foi o puta cara pra música e, pra ser mais exato, pro instrumento dele em si, que era a guitarra. Mas todo mundo ama ele e eu não curto muito as músicas dele, eu acho só simplesmente músicas Steve legais. Vai. Não, o Jimi Hendrix, eu acho as músicas dele... Nossa. Entendeu? Eu acho alguém que ele é um cara por favor. Que toca não. Pra caralho. Eu acho que ele é um cara que toca pra caralho, admiro que ele foi importante pra caralho, mas eu ouvi nas músicas dele, é porque assim, eu tava até falando com o Leandro, velho. O meu problema é algumas músicas que começar a tocar, eu acho ela chata pra caralho, quando eu começo a tocar no baixo, sabe? E eu acabo ficando enjoado dela por começar a tocar no baixo. Eu acho que com o Jimi Hendrix foi assim, eu comecei a ouvir mas, ele pra tocar. Contrabaixo é chato, no geral. Não, discordo. Mas nessa música, sim, nas músicas do Jimi Hendrix eu tendo a concordar, que tocar são chatas no baixo. E isso me fez achar as músicas dele um pouco enjoativas. Fox Lady é uma música foda pra caralho, eu curto ainda. Pra caralho. Mas as outras, eu não... Por tanto, sabe? É. Eu só nossa, acho... Sabe, eu acho, tipo... Eu não acho super valorizado, acho que ele tem o valor que tem, sabe? Tipo, o cara é foda. Mas que eu acha, não me agrada. Você conhece um álbum dele, Léo, que chama Só Blues? Já ouviu esse álbum? Não. Alguma vez? Não. Não. Não. Não tem só a composição dele, tem algumas coisas de outros cantores também. Só que algumas músicas desse álbum são mais bem trabalhadas no baixo, porque puxam menos pro rock do que o resto das músicas mais conhecidas. Eu sei que não justifica, sim, porque não é por isso que você vai deixar de gostar, sim, não dele, mas pra pegar ele com uma música um pouco mais levada, pra um baixo um pouco mais complexo, pega esse álbum que é bem legal. Fica a sua recomendação, assim, pra você dar uma olhada depois. Vou ouvir. Na leitura de e-mails, vou falar o que eu achei. Esse foi o nosso episódio de hoje. Vai ter muita gente odiando a gente, me odiando por ter falado mal do Jimi Hendrix. Não falei mal, eu gosto dele, só não escuto as músicas dele. Falou mal, assume. Falou mal, você falou que odeia, cara. Eu falei que odeio. Sei que a gente tivesse morrido antes de 27 anos, eu sei que você falou isso. Caralho, né? Ok. Mas é isso, pessoal, deixem seus ódios aqui nos comentários também. Comente as bandas que você odeia e que todo mundo ama, e comente as bandas que a gente falou que odeia e defenda as bandas que a gente falou que odeia e você gosta. Beleza? Mas agora a gente vai para a parte de indicações. Bora lá. Ok. Wow, greatest hit of touchdown. Like I said before. Matheus! Diga a sua indicação, o que você vai querer indicar pra essa galerinha tá, aí ouvir. A única coisa que eu comecei a ouvir recentemente que eu tenho gostado é um cara que chama President T. Ele é rapper, ou canta hip hop, eu não sei qual o termo correto atualmente pra isso. Mas eu gosto muito de música de negão, tava falando isso com o Léo um tempo atrás, alguns dias atrás. E os últimos cantores americanos mais ou menos próximos não são tão legais assim, tipo 50 Cent, esse pessoal, eles não cantam música de negão. É rap, mas não é aquele rap antigo. Não é um Public Enemy da vida. Não é esse tipo de música. Só que o President T trouxe isso de volta. Se você gostava lá do Enemy, do Fuck the Police, sim, um pouquinho de Random MC, longe do Aerosmith, que eu gosto também, mais longe. Se você quiser esse tipo de música de volta, President T é bem legal. Se você puder recomendar só uma música, tem que chamar I Don't Care About the Law, que é bem interessante também. Fica a recomendação aí. É isso. Obrigado. Então, com vocês, President T, com a música I Don't Care About the Law. I really care about the law. Yeah. I really care about the law. Sometimes I wonder why all these grime MCs are talking stuff, caught him slipping. Never heard anybody talking tough. Draw for the cold, never like I swear. Nobody's talking rough. Now that I roll my girl my waist, And I ain't talking buff. And in the room, and when I came in, everybody said boo. But it ain't Sonic, call it a double. And I ain't talking tonic. Nah, please don't think that's calm. Please don't think that's cool. You don't think that I'm always strapped. Must be a fool. Straps. I will always carry him. I don't really care about the law. I don't really care about the law. Jail. Where'd you come from behind the door? Shanks. I will always carry him. I don't really care about the law. I don't really care about the law. Jail. Drive by shooting 4x4. Straps. I will always carry him. I don't really care about the law. I don't really care about the law. Jail. Where'd you come from behind the door? Shanks. I will always carry him. I don't really care about the law. I don't really care about the law. Jail. Drive by shooting 4x4. If you see 2-3 grins, don't get twisted. I know, man, they'll bark off chins. When I say next up, they all know. Leandro, deixe sua indicação. Cara, eu tava ouvindo Nelson Gonçalves esses dias. Boa. Aí no meio lá tinha uma música chamada Naquela Mesa. E eu lembrei Porra. Que... Cara, essa música, ele fala do pai que morreu e tal, né? E o refrão, ele fala, naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Putz, cara. Aí, aí me marcou essa música, porque eu tava no trabalho e eu tive que ir pro banheiro chorar. Sempre chato depois... quando isso rola, né? Chato. Aí eu fui pesquisar quem era esse pai que morreu, cara. E ele era o Jacob do Bandolim. Aí, a volta que eu tô dando. A minha indicação, então, é uma música do Jacob do Bandolim chamada André de Sapato Novo, que ele conta a história... É um diálogo, né, entre o bandolim dele e eu acho que o outro instrumento é um saxofone, ele tem um som esquisito. Conta a história desse André Vitor Correia, que um dia ele foi pra um baile com um sapato que era muito novo e começa a incomodar o pé dele. É uma música muito legal, ela vai rolando aquele choro e de repente você vê que ele sente uma dor e aquilo vai mudando, vai melhorando, vai piorando. Cara, é uma música sensacional. Excelente. Então é isso. Então com você, Jacó do Bandolim, com a música André de Sapato Novo. Você, Léo, qual que você vai trazer pra gente? Véi, eu conheci recentemente uma banda, pesquisando banda de progressivo brasileiras antigas, eu conheci uma banda chamada Som Nosso de Cada Dia, pesquisando no Google mesmo, e eu parei pra ouvir os álbuns do cara, e eles têm um álbum que se chama Sábado e Domingo, né? Eu vou aproveitar, já vou indicar o álbum aqui, que ele tem duas divisões, o lado B do vinil, né? Que, o lado A, que é o do vinil, que é o lado do sábado, e o lado B, que é o domingo, entendeu? E o lado B, ele usa pra falar, tocar músicas muito mais progressivas, com pegadas de prog mesmo, anos 70 e tudo mais. E o lado A é só coisas mais na fase, no som do punk, entendeu? Do punk não, do funk soul, do black music. Então, cara, é um álbum fantástico. E esse álbum, ele, como o Mantua falou, falou que tava conversando comigo que gosta de música de negão, eu vou começar, vou indicar aqui uma música desse álbum, que é a música de negão total, que é a primeira música que abre esse álbum, que é a música Pra Swingar. Que, cara, é uma música funk soul total, total. Aquelas que você se diverte com bastante sopro e tal. Eu curti pra caralho e indico vocês ouvirem esse álbum. Vou deixar uma segunda indicação aqui só pra vocês ouvirem também. Escuta a música Montanhas pra você ter uma ideia também do lado mais progressivo desse álbum. Então é um álbum de prog e samba soul, sacou? Samba, soul, funk e toda essa pegada. É foda pra caraca. Escuta Som Nosso de Cada Dia com a música Pra Swingar. Você pra vir dançar comigo. Dentro dessa situação, eu só posso convidar você pra swingar comigo. Convidar você pra vir dançar comigo. Dentro dessa situação, eu só posso convidar você pra swingar comigo. Nissim! Oi! Pra encerrar, deixa uma música aqui de indicação pros nossos ouvintes. Então, cara, eu não gosto de Legião Urbana, né? Vai ouvir Legião Urbana. Cara, eu vou indicar a música Acrylic on Canvas, do disco 2 do Legião. E, pô, cara, é uma música que me marcou pra caramba, assim, a letra. Ela falou bastante comigo na época e fala até hoje, que é uma das vantagens de se sentir Legião Urbana, né? Que não é a coisa que transcende o lado musical. E eu tenho certeza que ao ouvir essa música, se você já amou alguém, se você já sentiu alguma coisa por alguém, essa música vai falar um pouquinho mais com você. Então, Acrylic on Canvas, Legião Urbana, disco 2. Você podia pôr uma outra música na hora de subir o Legião, Léo, só pela zoeira. Então, com vocês, Dream Theater com a música Octavário. Que sacanagem. Putz, aí bota uma música de 24 minutos. Né, do MP3. Você vai abrir o agregador e falar não. Não, não, não. Não vou baixar isso aqui. Não, não. Então, com vocês, Legião Urbana com a música Acrylic on Canvas. Sempre são sinceras. Então é isso, pessoal. pessoal, eu queria agradecer aos nossos convidados por ter participado desse episódio, botando, liberando um pouco do nosso ódio por essas bandas, né? Menos o Jimi Hendrix, que ele é legal, eu só nunca escuto. E deixar um espaço aqui para que nossos convidados façam os seus devidos jabás. Então, Mantua, nos ensine como que a gente pode ouvir mais dessa sua voz podcastal no seu podcast. Então, eu faço parte lá do Curva de Rio e todos os 80 podcasts que saem lá atualmente, mas só um por semana de qualquer jeito. É só ir lá no curvaderio.com. Como são vários podcasts, como eu falei, recomendar o podcast mais recente, que é o Boca do Lixo, um storytelling batendo uma locadora de VHS, tá bem interessante. Inclusive o Léo apareceu lá uma vez por uns 30 segundos, depois apanhou. Foi legal. Bem legal esse dia. Foi bem legal. Foi bem divertido. A gente ainda quer saber o que tem em cima daquela escada. Cara, nem eu sei. Eu indico o episódio do Kubrick. Que foi foda pra caralho, tá? Já deixa aqui minha indicação. Eu ia falar que foi o último, só que esse programa deve sair lá pra agosto. Vai demorar pra caralho pra sair mesmo, desculpa. Então não vou falar que foi o último que saiu, mas valeu a recomendação, bem. Pô, esse do Kubrick tá foda, ele. Muito bom, indico. Excelente podcast. Muito obrigado. Então é só ir lá no curvadio.com, como eu falei, ou pra ver o que eu falo sem censura, com o Sam comenta, é só ir no Twitter, @MatheusMantuan, que vai estar lá tudo que eu falo sem o poder de edição pra me censurar. E Nissim, ensina como é que o pessoal pode te ouvir mais seus podcasts lá no Plataforma Geek. Então, pessoal, nós estamos no seu agregador de podcasts ou no seu aparelho de MP3, caso você seja analógico, se bem que é MP3, né? Mas, de qualquer forma, plataformageek.net, nós temos vários podcasts, então certamente um deles vai te agradar. Então, deixa eu falar todos os podcasts que a gente tem no momento, porque o catálogo tá aumentando. Então, segundo minhas fontes, esse podcast vai sair em janeiro de 2018, né? Então até lá nunca saberemos. Mas Plataforma Cast, Plataforma Drops, Papo Delas, Super Game Brothers, Music Drops, não sei, deve ter mais alguma coisa, mas eu não lembro. Aposto que o Léo também não sabe quantos podcasts tem no portal que ele fica. E Léo, só me responde uma coisa, eu sou burro, nunca me deu o trabalho de perguntar. O que é uma fermata, cara? Ah, é uma pausa. Não é uma pausa, é um acréscimo que você dá a uma figura rítmica musical. Então, quando você coloca uma figura musical... Boring, sacanagem. Desculpa. Quando você pega uma figura musical de tempo 2, ela com fermata, ela vai ganhar a metade do seu tempo. Ou seja, ela vai valer 3 em vez de valer 2, entendeu? Então, galera, plataforma, jogos de plataforma geek, pessoas que curtem coisas, e é nosso, plataformageek.net. Então é isso. Caraca, a primeira vez que eu explico o que é fermata nesse podcast. Mas ok. Então é isso, galera. Agradecer mais uma vez os convidados. Mais uma vez, obrigado por terem participado desse episódio. Pronto, Leandro, encerre com uma frase de sabedoria pros nossos ouvintes. Cara, de novo, eu nunca me preparo pra essa porcaria dessa frase, cara. Se lagarta vira borboleta, por que o meu cu não pode se tornar uma buceta? Tô brincando, cara. Tá bom, encerrou com isso. Eu gostei, eu tô emocionado. Eu tô emocionado. Cara, mas não dá, cara. Eu não posso levar o crédito por isso. Beijo, João. Você é foda, cara. Menino João Carvalho. João Carvalho. Do podcast The Globo. Valeu, galera. Tchau. I'm going to start with a flag. The House of Representatives has voted against constitutional amendments. On an emergency basis, threatening general control on this against flag. Estamos de volta para mais uma leitura de e-mails e comentários aqui do Fermata Podcast. Eu tô com ele aqui de novo, o querido amigo Leandro Pereira. Eu não saio daqui, né, Léo? Não sai. Eu resolvi trazer você porque eu falei, eu já cansei da Thay, entendeu? Tem hora que a Thay enche o saco, eu não quis chamar ela mais não. A gente te ama, Thay. Aham, fala por você. Mas, cara, a gente teve alguma novidade aí no feed, né, cara? O que aconteceu no feed essa semana? Pra quem não tá atualizado das coisas. Pra quem não tá no feed também, né? Mas se você não tá, eu acho pra que é legal. Pra quem não tá no feed, entrar. É verdade. Mas teve verdade. Um ano de Fermata. A gente, dia 15, teve uma live em que a gente conseguiu unir alguns amigos, né? Ouvintes e podcasters. Pra gente falar sobre absolutamente nada, mas a verdade era... A ideia era comemorar o nosso aniversário. Ele apareceu no seu feed aí. Se não apareceu, pode procurar lá no site do Cultura Nerd Geek, né? No Fermata. Exato, cara. Ficou um episódio muito bacana com a gente conversando com o ouvinte, com várias indicações musicais de ouvinte, né? E foi um episódio interessante. Se você já ouviu, eu quero saber o que vocês acharam. Deixa no comentário aí, dizendo o que achou do formato, porque daí a gente pode repetir isso mais vezes, de vez em quando, sabe? Então, nunca se sabe. Pode ser virar um novo quadro, que é o Fermata Hangout. É. E depois tornar o episódio. Mas escuta lá vídeo que tá bem bacana. Outra parada que eu tenho que lembrar aqui também é que a gente está com um grupo no Telegram. O famoso, pra quem não sabe, o Telegram é uma versão de WhatsApp, só que bom, né? Bem melhor. É, tipo, muito melhor. Incrivelmente superior, né? E daí, cara, lá tá com, no momento, tá com 53 membros lá no total. E a gente sempre fica trocando papo sobre música, trocando links, ouvindo mais paradas. E é sempre bom pra conhecer coisa nova, porque muitas das vezes os ouvintes têm coisas novas pra indicar pra gente, trocar essa ideia. E através do grupo é feito de uma forma bem dinâmica e bem divertida. Então, acessa lá. Só vocês entrarem no grupo do Fermata e do Ergo, né? Que é junto os dois podcasts. Que é o t.me/FermataErgo. Tudo junto. É isso aí. Esse grupo tá muito legal. Muito legal mesmo, assim. O pessoal troca muita informação. Tem até uma galera aqui que eu perguntei lá quem quer que eu mande beijinhos. O Rafael Henrique e o Felipe Takai, ele falou pra... Takai, né? É, eu sempre falo Takai, não sei porquê. O Felipe Takei, ele falou pra mandar uns beijinhos pra ele, então beijinhos pra Rafael Henrique e Felipe Takei, que estão lá no grupo do Fermata. É isso aí. E também a gente precisa falar do encontro entre podcasters e ouvintes que vai ter lá em Vitória do Espírito Santo, o Encontro Poca. Ele vai acontecer dia 30 de junho, já estamos chegando lá, hein? Dia 30 de junho às 7h30, mais ou menos da noite, né? Até às 10 horas. O local é lá no Jardim Camburi, no Shopping Norte Sul. Vai ser um encontro legal lá, tem bastante gente que já tá confirmada, então a gente tem gente do Observador Quântico, do Fatal Error Podcast, do SciCast, do Beco da Bike, do Locus PSI e do Na Trilha. E exato, gente, e até bom você ir lá que vai estar o vulto lá do Observador Quântico, ter a oportunidade de conhecer alguém aqui do portal Cultura Nerd Geek, né? E outros podcasts que você pode gostar, como o nosso amigo lá, o Renan Cirilo, do Na Trilha. Exatamente, exatamente. E tem que lembrar da galera que tá sempre mencionando a gente lá no Twitter, né? O nosso querido Darley Santos, que é o comentador master aqui do portal. Sempre tá lá. O Pensador Louco. É, o Pensador Louco que é outro, que tá sempre ouvindo e sempre comentando na gente. O Bamonte, Rodrigo Bamonte, lá do Confiante Podcast. O arroba Nick, _NAF. O Carlos Nani. Apenas mais uma, Nani. Ele não deve aguentar mais essa. Nossa, cara, ok. E o Eugênio Rock. Ele mandou o bagulho do Kraftwerk, mandou as listas dos discos, as fotos dos discos que ele tem do Kraftwerk em casa. E deu pra ver que o cara é fã, né? Tem quantos discos que ele tem? Três, né? Quatro, né? Quatro, é verdade. Quatro. Quatro. Deu uma dor de cotovelo. Tem o próprio Radioactivity. Né? Deu aquela... Deu uma dorzinha. Ele tem o Radioactivity, ele tem o... Eu tô puxando de memória agora, peraí. O Trans-Europe Express. Trans-Europe Express, o Computer Love. Ele tem os três melhores, né? Faltou... Tem o Autobahn também. E tem o Pop Café, esqueci o nome. Esse disco, ele é fraquinho, esse de 86 aqui. Mas esse eu preciso ouvir. Mas é bem legal que mesmo você assim. Falou, eu ouvi muito o outro também, o que tem a respiração lá, o da corrida, né? Sim, que agora eu tô com o nome Trans Europe Express na France, cabeça, mas é o Tour de France, isso. Tour de France. Isso aí, que é excelente, excelente. Quem mencionou a gente também foi o perfil do Contador de Histórias, lá do Danilo Tranquilo, cara, que é um podcast excelente. Por sinal, ele falou que gostou pra caramba do episódio, do álbuns conceituais, indicou um bando de álbum lá no grupo do Telegram, então bem bacana isso. Então obrigado, Danilo. Também o José Castanha Neto. Lá do NetoCast. Lá do NetoCast. E o arroba Podosfera. E por último, não menos importante, a Tainé Souza, né? Ah, não. O William Floyd. Não. William Floyd. Cuidado. E também agradecer a galera que retweetou a gente, que foi o Senhorá, lá no nosso querido Senhorá. O Alexandre Abreu. E o William Floyd, junto também com o perfil do Ultra Combo Podcast. É, não tem... O Floyd não falha. O Floyd não falha. Nisso a gente não pode zoar ele. A Tainé não falha. Floyd não falha. E agora a gente vai pra leitura de comentários do episódio 24, né? Que foi o episódio de conteúdo musical para internet com a galera lá do Troca o Disco. E o primeiro comentário que a gente tem é do nosso querido Panda Pedinte, que voltou a comentar aqui com a gente. O que, que ele falou aí, Leandro? Ele escreveu assim: tinha sumido um pouco porque estava de férias do trabalho e acabei não escutando nenhum podcast nesse tempo. Acho que a gente te entende, Panda. Novamente, eu compreendo. Parabéns pelo excelente episódio, Léo. Eu não conhecia o Troca o Disco, mas depois desse episódio eu vou escutar escutar alguns dos episódios deles. Um dos convidados comentou como as lojas brasileiras de instrumentos não produzem conteúdo. Isso era algo que eu estava pensando outro dia. Acompanho alguns canais de YouTube de lojas estrangeiras que fazem review de equipamentos como a Andertons, Guitar Center, Pro Guitar Shop e etc. Como falaram, eles estão perdendo uma oportunidade de atingir um público brasileiro que, acredito em sua grande maioria, não ter inglês para acompanhar o conteúdo estrangeiro. Exatamente. Até existe bastante canal de review de instrumento, pra quem sabe. Tem bastante coisa aqui, mas nada vinculado a lojas de música, né? Elas pelo menos perdendo. Até hoje eu não vi isso, sabe? Estão perdendo aí uma oportunidade, né? Verdade. E aí ele prossegue dizendo: vou deixar algumas recomendações de canais que acho interessante. Primeiro, o brasileiro Um Café Lá em Casa. Cara, onde o guitarrista... deixa eu fazer um comentário. Não, pera. Esse canal é fenomenal, cara. Quem não assistiu ainda, assista, porque é incrível. Agora pode prosseguir. E ele diz, onde o guitarrista Nelson Faria entrevista diversos músicos brasileiros e também tem uma série de vídeos com dicas de harmonia e técnicas para diversos instrumentos. Mas esse canal é para quem manja de música já. É. Ele é um canal mais teórico. Ou também, se você quer conversa com músicos, assim, se você já curte, não é ligado à música, mas curte essas músicas mais teóricas, sei lá. Uhum. Eu acho que tem bastante entrevista legal lá. Se você curte um som mais instrumental, é muito bacana de ver. Para quem entender inglês e tiver interesse em conteúdo teórico um pouco mais avançado, além de dicas de produção e entrevistas com artistas estrangeiros, tem o canal do produtor Rick Beato. Isso daí eu não conhecia, mas quando eu melhorar meu inglês eu vou assistir, porque o meu inglês é uma bosta. Um abraço a todos. Cara, valeu, muito obrigado pelo comentário, bom ter você aqui de volta, cara, e com certeza a galera tem que dar uma olhada nessas suas indicações, pois são excelentes, e eu vou treinar meu inglês pra ver se eu consigo assistir esse canal do Rick Beato. Então agora vamos lá pros comentários do episódio 25, álbuns conceituais. E o primeiro comentário, vamos lá, Léo, quem que trouxe esse comentário? Cara, foi o Vanei Anderson Heidemann, que tá sempre comentando aí com a gente. Ele começa falando: novo conhecimento adquirido com sucesso, não fazia a menor ideia da existência desse negócio de álbuns conceituais. E olha, cara, que doido, tem gente, isso é que é bom, cara, a gente poder informar a galera que não sabia disso, né? É curioso que na tréplica que tem ali, que você acaba respondendo pra ele, ele fala que ele aperta o play em algum player e vai ouvindo. E realmente, né, numa época em que a gente, sei lá, baixava MP3 solto, ou que a gente ouve discos que são coletâneas e tal, a gente não tem mesmo por que saber que existem álbuns conceituais, né? É verdade, é verdade. Às vezes é porque tem gente que foca muito no ouvir, entendeu? E eu gosto de entrar pelo menos um pouco na história. Até uma vez, com meu pai, eu conversei um pouco disso. Ele conversou, eu mostrei uma música pra ele, eu fui meio que contando a história por trás da música e tal. Aí eu falo: poxa, é legal, você pesquisa essas coisas, né? Eu falei, eu gosto. É interessante, né? Mas, Vanei, muito obrigado pelo comentário, cara, e valeu por sempre estar comentando aqui com a gente. E o segundo comentário foi feito pelo Leandro Pereira, nosso ouvinte aí, muito antigo. É, nosso ouvinte das antigas aí, ó. É, acho que ele não tem que ser lido, né, Léo? Tem que ler, cara. Não. Tu comentou, tu vai ter que ler. Por isso que eu te chamei pra sua leitura de e-mails, cara. Então, tu vai ter que ler. Casou. Esse comentário é meu, olha aqui, ó. Oi, Léo, tudo bem? Excelente podcast. Eu adorei os participantes dele, como eles são lindos. Uhum. As indicações, sim, do Leandro, cara. Que discos maravilhosos. Eu gostaria de indicar 3 discos conceituais. E aí eu fiz algo que foi provocação com o Léo, porque eu sei que ele não gosta de Marilyn Manson. E eu indiquei 3 discos do Marilyn Manson. Mas nossa, é isso aí. Cara. Quem quiser pegar as minhas indicações vai ter que entrar agora aqui no post comentários. Pra ver. Exatamente. É Marilyn Manson, né, gente? Se vocês não gostam, nem se deu trabalho. Não, são 3 discos incríveis. É legal entender o conceito por trás. Mesmo assim, não, de verdade. Mesmo não gostando, é legal você entender que existe alguma coisa ali. Ah, sim. É, né? Isso é interessante. É. Concordo. Mas isso não vai transformar a música em música boa. Não, eu gosto. O próximo comentário que nós temos aqui é do nosso querido Darley Santos. Ele, que é o comentador master. Começa o comentário assim: chega a ser divertido vê-los tentar definir o que é conceitual. Dá sempre aquele trabalhinho definir o que é. Tenho que concordar com o direito de qualquer um estar errado. Por isso concordo com o direito do Floyd dizer que o melhor disco do Iron Maiden é o Seven Son of a Seven Sons, né? Acho que é assim que se fala. É complicado. Só o disco anterior, Somewhere in Time, já desbanca esse. Mas enfim, obrigado pela playlist. Eu concordo com você, cara. Esse álbum é bom, mas o Power Slave consegue ser incrivelmente superior na minha concepção, mas ok. E ele termina o comentário aqui. Hey, mudando de pau pra cacete, vocês já ouviram Kings X? Você já ouviu essa banda, cara? Não. Eu também não ouvi, preciso ouvir. É, depois eu que eu vi que você até me marcou aqui e tal, faz 3 dias que eu falei, não, vou ouvir. Não ouvi, desculpa aí, mas não ainda ouviu. Não ouvi. mas então, Darley, deixa um álbum indicado aí pra gente ouvir, porque às vezes quando você indicando o álbum, a gente já, opa, já começa por um bom caminho, né, cara? É, às vezes você vai lá e pega justo o pior disco, ele fala, oh, você pegou o pior disco. Então é legal, exato, indicar direto assim, falar, olha, pega esse disco aqui, ouve essas músicas. Esse é top. É. Mas valeu pelo comentário, Darley, muito obrigado. E qual o próximo comentário que a gente tem aí, cara? Próximo comentador do Pensador Louco. Excelente cast, meu amigo. Álbuns conceituais sempre foram xodó nas minhas coleções e vocês frisaram bem como é o conceito, piadilha ruim, nesse tipo de compilação musical. Eu nem conhecia essa diferença entre conceitual e conceituado. Achei interessante. Acho que, na verdade, o que o site lá fez foi pra não misturar uma coisa com outra, né? É, exato, porque todos esses são conceituais. Ponto. Tipo, não tem diferença. É tudo conceitual. Só que conceitual é uma coisa muito fácil de se definir como conceitual, sacou? Então, eles preferiram inventar esse conceituado pra dar uma facilitada no diferenciar. E é bacana isso. É que vai chamar um negócio aqui. Conceito é um negócio extremamente abstrato, né? Então, fica difícil. Sim, exato. E aí ele continua aqui. Aliás, muito bom que falaram de Tommy, uma ópera rock perfeita, mas que o The Who... Mas o The Who também tem o Quadrofínia como conceitual, embora não operístico, que também teve um filme Poda, com PH, né? E acha as composições até melhores. O Sting novinho fazia um dos personagens. Oh, maneiro, cara, não conhecia. Esse disco teve aniversário recente, né? É, eu fizeram uma turnê. Eu não conhecia o filme, eu não sabia que fizeram o filme também. É, eu confesso que eu também não sabia. Pra mim, o filme era só o Tommy. E aí ele continua. Outra dica que eu queria dar pra quem curte mais na pegada do heavy metal, King Diamond tem a maioria de seus álbuns como óperas conceituais, contendo inclusive diálogos entre os personagens nas letras e formando uma história do princípio ao fim. Deixa ele abaixo pra vocês ouvirem. Interessante. Ó, excelente, excelente. E aí... aqui provando que os álbuns que eu indiquei são os melhores. Gostei muito de saber do álbum do Joe Anderson. Tenho que colocar minhas mãos nele. Abração a todos. E aí ele deixa um PlayStation aqui. Ah, sim. E já que vocês falaram de álbuns conceituais de punk, American Idiot, também deixo a dica de The Maggots, The Record, da eterna musa punk e o hardcore Wendy O. Williams. E conta do início ao fim uma história trash de vermes, os tais maggots, invadindo a Terra para transformar os seres humanos em escravos. Cara, que da hora, velho. Eu não conheço esse álbum, mas só a história foi da hora, velho. Muito bom. Muito bom mesmo. Da hora mesmo. Pensador, muito obrigado pelo comentário. Eu não conheço esse álbum do King Diamond, mas vou dar uma ouvida aqui pelo que tu colocou. E daí eu comento com você o que eu achei, beleza? É, e como eu gosto mais do punk hardcore, eu vou nesse do The Maggots. É, a gente divide aqui as funções. Mas valeu pelo comentário, pensador. E agora eu vou ler o comentário de novo do Panda Pedinte, que ele começa o comentário dizendo: muito boa discussão e não tenho muito o que adicionar. Só queria deixar aqui a recomendação da banda de rock progressivo The Deer Hunter. Eles possuem 7 álbuns e desses, 5 são contando a história do personagem Hunter. Então fica aí a recomendação dos álbuns Act 1, 2, 3, 4, 5, né, deles, né, todos os álbuns têm nome disso. Não conhecia essa banda de progressivo, cara. Também não. The Deer Hunter. Porque Deer e Deer são palavras parecidas, né, eles têm muito essa coisa de caça ao veado, né, o Deer. Sim. Sim. E ficou um trocadilho aqui, o querido caçador. Muito curioso o nome. É, verdade. Muito bom, cara. Vou buscar conhecer, depois comento mais por aqui. E por último, a gente tem o comentário aqui do Julian Catino. É a primeira vez que ele comenta? Primeiro comentário dele. Primeiro comentário. Acho que ele viu lá pelo grupo do Pensador Louco, que ele postou e tal. Poxa. Então, muito bom. É, ficamos muito felizes de ter gente nova aqui também. Não que a gente não fique feliz com as pessoas que sempre comentam, né? Não, é sempre bom ter novo, porque eu sei que não vai ser o primeiro dele. Vai ter mais. Tem pois é. Outros. E aí ele diz assim, fala, grande Léo. Legal que quando a gente acha que conhece uma coisa, conhece pan nenhuma. Já ouvi muito Yes e não conhecia esse disco do John Anderson. Vou buscar pra ouvir ele inteiro. 3 votos pra mim. Não. Na minha concepção capitalista, evolucionista da coisa toda, coloquemos o monóculo uns segundos, houve uma mudança dos 60 pro 70, onde se popularizou o fato de ter toca-discos e ouvir suas músicas. Antes a coisa passava pelos singles e passou a ser o álbum todo. E conforme a ideia das bandas mudou, o mercado mudou. As bandas mais elaboradas, o que a gente chama hoje de rock progressivo, vivo, mas acho que isso não é algo tão coerente, queriam imprimir a sua marca e lançavam assuntos. Acho que a gente tocou nesse assunto enquanto no episódio, né? Sim, sim. Que a concepção do álbum, ela vem junto com a adoção da tecnologia, mas eu não diria só que o rock progressivo é quem fez isso, né? É, talvez foram um dos primeiros, assim, né? Mas outros também começaram a fazer. E aí eles colocam aqui, alguns mais velhos, assim como eu, Lizard, do King Crimson. Puta, álbum fenomenal, quem não conhece, conhece, é fantástico. Tales from Topographic Ocean, do Yes. Puta, álbum do Yes, quem não conhece, conheça. The Secret Life of Plants, do Steve Wonder. Acho que não tem nenhum álbum mais ou menos do Steve Wonder, a não ser nos anos 80. Wonder, né? E não posso deixar de citar o, pra mim, melhor disco do Genesis, The Lamb Dies Down on Broadway. Ok, é muito bom, muito bom. Eu sei que você não gosta de Genesis, mas... Eu adoro Genesis, depois que o Peter Gabriel saiu. Nossa, Léo, esse é que nem groselha, cara. Se você, agora, adulto, fosse tomar a primeira vez, você ia falar, nossa, que troço doce. Eu cresci tomando esse negócio. Genesis é assim, cara, é sabor de infância. E aí um mais novo, Ovo, do Peter Gabriel. Uma curiosidade, David Bowie, na sua trilogia de Berlim, fez uma música com Brian Eno chamada V2 Schneider. Uma puta homenagem ao Florian Schneider do Kraftwerk, que eles estavam ouvindo sem parar naquela época. Ó, que maneiro, não sabia disso. Eu também não. Aliás, eu nem imaginava que ele andava com o Brian Eno. Também. Muito bom, cara. Ô, Julian, muito obrigado pelo comentário, cara. Valeu mesmo, é sempre bom a gente receber comentário dessa galera nova aqui. E aguardo futuros comentários seus aqui nos nossos episódios, beleza? E, cara, agora a gente vai pra um comentário que a gente teve um problema, né? Que já é a segunda vez que ele comenta aqui, já é a segunda vez que dá esse problema no site. Não sei porquê, eu acho que deve ser alguma coisa do Discos. O Fábio Melo, ele comentou nesse mesmo episódio, foi um comentário muito grande dele, muito extenso, e por isso ele cortou, eu acho que depois o comentário aparece por uns tempos no Discos e depois apaga. Então a gente pede pra que, caso o comentário de vocês for ficar muito grande, a gente tem como ler aqui o comentário, porque eu recebo no e-mail os comentários que chegam. Caso o comentário fique muito grande, você pode dividir o comentário em dois, entendeu? Comentar e depois comentar mais um, porque daí a gente já vai ter ideia o porquê que você fez essa divisão. Ou pode mandar por e-mail também, né? É que o legal do comentário é que todo mundo vê, mas a gente vai ler aqui de qualquer jeito. Exato. Então ele diz assim, saudações rapaziadas, tudo na paz? Eu espero sinceramente que sim. Primeiramente gostaria de dizer que gostei muito do programa e achei bacana a discussão sobre o que torna um álbum conceitual. Mas eu sou um cara chato pra caramba e sintam-se à vontade pra concordarem com isso. Eu vou colocar aqui um problema em definir álbum conceitual e como que foi colocado lá no Chicotada. Também tem umas falhas meio tensas em termos de definição. Agora aqui eu vou dizer, antes de eu chegar no próximo parágrafo, que eu também sou chato pra caramba. Vamos ver. Sim. Primeiro, não existe isso de álbum conceito. Bom, a gente tem um episódio inteiro dizendo o contrário, mas vamos lá. Dando uma olhada no vocabulário de música pop do Roy Shuker, que é um especialista em cultura popular e em música pop, a ideia por trás do álbum conceitual é, a grosso modo, um álbum que você unifica as canções por um mesmo tema, e que pode ser compositivo, narrativo, lírico ou instrumental. Então sim, dá pra considerar as trilhas de filmes e discos que têm alguma forma de coesão interna como conceituais, desde que as músicas sejam ligadas ao tema do próprio filme e sejam compostos para ele. O que acontece é que mercadologicamente um álbum conceitual tem muito mais prestígio por parecer algo muito mais complexo e bem acabado, e nisso muitas vezes não figuram as trilhas sonoras e compilações. Mas existem compilações que são conceituais, como a própria Hamlet que vocês tocaram. Tem uma que eu gosto muito chamada Songs of Terror, a Gothic Tribute to Edgar Allan Poe, na qual cada música se baseia em um conto do Poe e a Where's Neil When You Need Him, com bandas fazendo músicas inspiradas na história do Neil Gaiman. Muito bacana. O modelo do álbum conceitual é que, entretanto, não é viável no nosso modelo de música enquanto produto comercial, pois exige que o ouvinte, consumidor, necessite contextualizar e conectar cada uma das canções para que elas façam sentido e não simplesmente curtir um som. Não que isso represente um problema. É possível fazer trabalhos conceituais com músicas que funcionem bem sozinhas, mas ela acaba se tornando muito algo de nicho do que mais mainstream, exceto pelo Iron Maiden, como já citado, Seventh Son from a Seventh Son, cujas músicas Can I Play With Madness, The Evil That Man Can Do e The Clairvoyant aparecem facilmente em compilações e em discos ao vivo sem muitas dificuldades. Exatamente. E realmente eu concordo com você que o conceitual é algo extremamente abrangente, como a gente já tinha falado aqui, e eu acho que essa definição do Chicotada foi até boa por conta dessa facilidade de definir o conceitual como aquele que conta uma história em si, entendeu? E usar o conceituado pra dizer que é um CD com matemática em si, sacou? É, eu achei essa definição boa. Eu concordo, assim, lógico, o Roy Shuker, a visão que ele tem, ela é boa, mas muita coisa cai nessa peneira aqui. Se você fala que pode ser compositivo, narrativo, lírico ou instrumental, pode ser qualquer uma dessas coisas. Então eu pego, por exemplo, eu dei esse exemplo brincando numa conversa em off com o Léo, o instrumental. O Bobby McFerrin, ele não usa instrumento musical, ele faz todos os sons com a voz dele ou com o corpo dele. Ele canta aquela música Don't Worry, Be Happy, né? Os Barbatuques, sim, ou o disco Volta, não, o disco Medula, da Bjork. Esses discos, o conceito não é usar instrumentos musicais, mas ainda assim fazer música. Eles não são álbuns conceituais, que senão Bobby McFerrin, ele é uma pessoa conceitual, entende? Chega a ter esse problema. Ou eu posso dizer que o CPM 22, não trocar a distorção da guitarra no primeiro disco deles, é um conceito. Sim, qualquer coisa fica muito abrangente pro conceito, então exatamente. É legal ter essa definição do conceituado e do conceitual, que é uma forma interessante de facilitar a gente a entender uma coisa, diferença de um de outro, sabe? Que sonoramente seja a mesma coisa. Sim. A função da palavra em si é a mesma, sabe? E nesse caso a gente usou mais o narrativo, o compositivo, eu talvez você saiba me dizer se eu tô certo no que ele quer dizer aqui, mas aquela coisa de, por exemplo, The Wall, em que uma música emenda na outra e elas não fazem muito sentido sozinhas, né? Sim, ou isso sim, seria a narração do álbum, eu entendo que seja isso. Eu não sei, deve ser mais... Eu não sei, agora eu não sei, fiquei na dúvida. Mas o do John Anderson seria isso, então, né? Uma música depende da outra pra funcionar legal. Não necessariamente é assim, já que a gente teve outros álbuns que mostravam isso. O narrativo, eu entendo que seja contar a mesma história, e acho que foi onde a gente se focou. O conceitual seria no narrativo, o Wall, né? O The Wall, Another Brick, ela funciona sem, sabe? Mas ela, junto de acho. Tudo, ela funciona sem. Tipo, eu acho show do Pink Floyd tocar só a música Another Brick on the Wall... Cara, mas ela começa no meio, sabe? Sim. Eu entendo que confortabilidade Nambi, tudo bem. Mas ela tem sua mensagem única. Eu sei que ela começa diferente, mas o que eu quero dizer é que ela tem como... Ela funciona, sabe? Caraca, tá ficando muito grande essa discussão. Mas ela funciona, sabe? Ela funciona num show normal. Eu realmente acho que Another Brick in the Wall, parte 2, já disse que é parte 2. Mas aí algo que eu, como fã, que tô ouvindo o disco inteiro, milhões de vezes, vendo filme, não sei o quê, que vai pensar isso, né? Mas meio que se tu for ouvir ela solta num show, tu não vai achar ruim. Não. Que bosta. Já ouvi, não achei. Tá incompleto. Não, tu não vai falar. É uma música, porra. Se tu quiser entender mais do conceito dela, vai lá e ouvir o álbum e tu vai entender que ela tem um bagulho por trás. Entendeu? Exatamente. E aí, o comentário continua assim. Falando em discos conceituais, eu senti muita falta do King Diamond. A carreira solo dele inteira é baseada em contar histórias dos moldes dos filmes de terror. Ele é reconhecido justamente por usar a voz para encarnar personagens. Dele, os meus favoritos são Spider's Lullaby e o Abigail, que inclusive vai ser tocado na íntegra aqui no Brasil, no Liberation Music. E também dois trabalhos do Iced Earth, da fase do Barlow, que eu curto bastante. O primeiro é o The Dark Saga, baseado nos quadrinhos do Spawn. Tem a capa desenhada pelo próprio Todd McFarlane. E o Horror Show, inspirado em filmes e na literatura de terror, que inclui um cover de Iron Maiden. Ó, bacana. Interessante. Fora do metal, me agradam muito outros discos. The Last Dawn e o Rays of Darkness, do grupo japonês de post-rock Mono. Quando eu entrevistei o guitarrista e líder da banda, o Takakira Goto, uns meses antes do lançamento desses trabalhos, ele me falou que o primeiro era sobre a esperança e o outro sobre a escuridão, e que esses discos eles foram lançados juntos como forma de complementar o outro em termos de temáticas. Inclusive eu gosto muito do Rays of Darkness, embora ele seja bem arrastado. Você falou disso, me lembrou de uma parada de um álbum instrumental conceitual de um brother meu, o nome dele é Igor França, ele é um baixista, nem sei se ele tem um álbum dele disponível ainda, lá de Santos, e ele fez um álbum em que a ideia dele é um álbum só de baixo e tal, mas a ideia é passar experiências de como se fosse um voo, entendeu? Como se fosse o processo de um voo em todo o álbum, sacou? Você tá voando de avião. Ah, é um legal. Voo de avião. Uh-huh. É interessante. Tem um bagulho bem bacana no álbum dele. E é conceitual. Tem no YouTube ainda. E é conceitual, e é instrumental, sacou? Muito bom. E pra finalizar, já que vocês falaram do Kraftwerk, eles pertencem à cena alemã conhecida como Krautrock, que, de modo bem grosseiro, seria a cena prog da Alemanha, surgida exatamente com músicos que queriam fugir da música popular e também não queriam soar como rock inglês, que pra eles parecia algo muito convencional. Aqui eu tendo a falar que talvez não. O krautrock, ele foi uma cena, não era o progressivo alemão, ele era uma cena alemã, de fato. O progressivo alemão, você tinha, por exemplo, Popol Vuh fazendo música, né? Mas o krautrock, você tinha o começo da carreira do Kraftwerk, depois ele se torna eletrônico, né? E você tem também, sei lá, o Can. Aliás, eu não sei se você conhece a banda, Léo, o Can. Ela se tornaria progressivo depois. É uma banda excelente. Ah, assim, é incrível mesmo. E aí ele fala, tanto que o uso de sintetizadores se deu porque eles eram alunos de um dos maiores compositores eruditos experimentais, o Karlheinz Stockhausen, que também fazia umas coisas muito bizarras. Se o uso do contador Geiger como parte da música já parece estranho, saiba que o professor do pessoal do Kraftwerk fez uma peça para ser tocada com um quarteto de cordas e quatro helicópteros. E tem essa música no YouTube sendo executada. Procurem por Helicopter Strike Quartet, que tem a performance completa. Ó, bacana, cara. É. E desculpe, a mensagem é longa. Um grande abraço a todos e até mais ver. É. Pô, valeu pelo comentário, cara. Muito bom gerar essa discussão aí que a gente teve agora. Mas valeu, continue comentando. E desculpa aí por esse erro dos discos aí, que é meio estranho acontecer, mas qualquer coisa, só dividir o comentário em partes, beleza? É, não foi a gente que apagou. Não foi a gente que apagou, é bom deixar isso bem claro. É, e muito, muito obrigado pelo seu comentário, né? Exatamente. E agora a gente vai pra leitura de e-mails, mas antes esse cara pediu pra subir uma musiquinha. Então sobe a musiquinha aí de fundo. Do Eric Heiderman, ele pede pra tocar na leitura de mesa a música, o terceiro movimento que é o Verão, né, da obra Quatro Estações de Vivaldi. E ele começa o e-mail assim: sou Eric Heiderman Leal, sou estudante e tenho 18 anos, sou de Blumenau, mas moro em Curitiba. Sobre o último programa, vim apenas comentar que a discussão sobre álbuns conceituais lembrou-me das músicas de programas que permeiam. Músicas de programas são composições baseadas em outras obras de arte, como pinturas, esculturas, ou pensadas para ilustrar algo que o compositor queria mostrar. Além de músicas de programa, óperas e balés também se aproximam de álbuns conceituais, pois são pensados em torno de um enredo e conectam todos os elementos da obra. A minha indicação é Quatro Estações de Vivaldi e um conjunto de poemas que era distribuído quando a obra começou a ser apresentada. Não é um álbum conceitual, mas poderia ser. Se Vivaldi fosse vivo hoje, tenho certeza que o estilo dele seria metal progressivo. Eu acho que seria rock. É, mais pra rock. Metal, não sei. Nada mais a ver, a tratar, despeço-me. Eu acho curioso que ele falou aqui sobre essas composições, né, essas músicas de programa. Tem um disco do Emerson, Lake & Palmer chamado Pictures at an Exhibition. Você já viu esse disco, Léo? Claro, claro. Excelente, pessoal. E esse disco, ele brinca como se ele fosse um disco de música de programa. E aí cada música seria sobre uma obra, e você vê já na capa, então tem The Sage, The Old Castle. Essas obras que, na verdade, não existem, eles brincam com esse conceito. Pô, bacana. Não sabia disso. Muito bom. Eric, muito obrigado pelo e-mail, cara. Você sempre mandando e-mail aqui. Então, é isso. Galera, esse foi o nosso episódio de hoje. Não teremos free beat, porque isso aqui já ficou muito maior do que a gente imaginava que poderia ficar. Então, e como o episódio ficou grande, né? Mas daqui a 15 dias a gente tá de volta com um novo episódio que tá chuchu beleza. Garanto pra vocês, tá bem tá emocionante bonito e bem gente. Diferente. Tá emocionante, tá bem bacana. Então, é isso. Mais alguma coisa, alguma frase de sabedoria que você quer deixar pros ouvintes, Leandro? Tornamo-nos odiados, tanto fazendo bem como fazendo mal. Nicolau Maquiavel. Caraca, cara. Cheio da referência, sei da referência. Então é isso, galera. Até a próxima quinzena e valeu. Valeu, gente. Até mais. Falou. Hate it when the truth unravels. Sobre isso também, eu queria perguntar pro Nissin se você já foi até a baleia nessa época de baleia azul, que é um meme que já deve ter parado de existir quando saiu esse programa. Esquece do que eu falei. Mas Nissin, já foi pra baleia ou não, cara? Não, lembra o Nissin Ofale, galera? Eu fico duplamente ofendido quando eu ouço isso, porque eu sou o Nissin e eu sou gordo pra caralho, então é duplamente triste. Você pensa em eu você. Eu achei que ainda tinha a ver com esse negócio de baleia que estão se suicidando lá, sei lá, estão cortando o braço. É, mas eu juntei os dois memes. As baleias me suicidando o braço. Uns anos atrás com o da baleia azul atualmente. Ai, ai. Okay. É isso. Ok. Eu nunca perguntei porque eu já sei que sabia, mas eu não sabia pelo jeito, desculpa. Tu achava que era o quê? Só pra eu saber. Achava que era uma pausa. Não, não, é. Tipo um silêncio forçado no meio da partitura. Não. Tipo, fica em silêncio por X tempos. Aí afirmata esse tempo. Não. É, me confundi, desculpa aí. Foi mal. Tranquilo, tá perdoado. Este podcast foi editado por Léo Oliveira.